Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e hoje um tema, meu Deus do céu, um tema da minha vida, caramba! Se vocês ouvirem um gritinho de fanboy, não se assustem, gente, sou eu. Yay! Mas hoje iremos falar de uma série fantástica, falaremos sobre Arquivo X, finalmente, nesse site, podcast Arquivo X. Oh my God. Aqui é o Sage, e a verdade está lá fora, mais clichê é impossível. Aqui é o Jin, e vocês sabiam que no Arquivo X tem 16 episódios onde não aparece escrito A Verdade Está Lá Fora? Eu sabia! Agora não me pergunte quais são as outras frases, que eu não vou lembrar de todas. Ah, eu tinha aqui anotado, mas eu não sei onde foi parar. Meu Deus. Enfim, eu também não vou falar todas, né? E hoje, pra participar desse podcast bem especial, nós temos um convidado, o Thiago Miro, do Mundo Podcast do Telhacast. Muito obrigado, eu sou o Thiago Miro, e a verdade não está apenas lá fora, como também dentro da sua mente. Oh, é. Está dentro dos nossos corações, né? Porra, muito. Are you familiar with an agent named Fox Mulder? Yes, I am. How so? By reputation. He's an Oxford-educated psychologist who wrote a monograph on serial killers and the occult that helped catch Monty Props in 1988. Generally thought of as the best analyst in the violent crime section. He had a nickname at the academy. Spooky Mulder. What I'll also tell you is that Agent Mulder has developed a consuming devotion to an unassigned project outside the Bureau mainstream. Are you familiar with the so-called X-Files? I believe they have to do with unexplained phenomena. More or less. The reason you're here, Agent Scully, is we want you to assist Mulder on these X-Files. You will write field reports on your activities, along with your observations on the validity of the work. Am I to understand that you want me to debunk the X-Files project, sir? Agent Scully, we trust you'll make the proper scientific analysis. You'll want to contact Agent Mulder shortly. We look forward to seeing your reports. Bom, hoje então iremos falar desse fantástico seriado Arquivo X, que definiu os anos 90 na televisão, na minha opinião. Criou uma moda, criou uma tendência que se estende até hoje. Até hoje assim, né? Tem uma boa influência, na verdade, sobre essa parte de seriados de investigação com efeitos paranormais. Se você já viu Fringe, já viu Supernatural, é tudo culpa do Arquivo X, a influência que ele teve. Basicamente muita coisa, né? Eu entendo o pessoal ver Breaking Bad e hoje falar, é uma revolução, é a melhor série dos tempos, esse menino não viveu os anos 90, né? O pessoal fala, Vince Gilligan é foda. Pô, ele trabalhou em Arquivo X. Pois é. Arquivo X, então, ele é um seriado de ficção científica e terror, com muito drama também e uma pitadinha de humor ácido de vez em quando. Eu gosto desse tipo de episódios também, viu? Mas a parte de ficção científica é bem mais marcante. O seriado, ele fala sobre uma dupla, né? Um casal de agentes do FBI que trabalham em um departamento dentro do FBI chamado Arquivo X, que lida com esses casos que são chamados insolúveis. Se você observar da perspectiva normal. O que isso significa, cara, que o FBI não consegue resolver esses casos se você analisar de um método tradicional, uma visão mais cética, né, de análise de casos. É, como eles não tinham uma definição do que ocorreu um crime, o que é que aconteceu aqui? Nós não sabemos como classificar, em que gaveta vai entrar esse tipo de crime. Então, coloca dentro da gaveta X. Exatamente. E é dali que surgiram os arquivos X. Tem um episódio muito legal na quinta temporada, que ele explica por que que tá na letra X. Por que chama Arquivo X, na verdade? Ah, porque não cabia os desses arquivos na letra I de insolúveis. Então a secretária botou no X, que tinha muito espaço ali livre. Não, isso deve ser uma resposta zoeira de por que tanta gente perguntava, né? O que é que significava? Eu não duvido que seja isso, a real. Assim, é porque X, né? X é um mistério, você não sabe resolver esse negócio. E tem um monte de gente que na época que via Arquivo X acreditava que existia mesmo um departamento chamado Arquivo X ali, que lida lida com casos insolúveis. É que no primeiro episódio da primeira temporada, ele vira e fala assim logo de cara, ah, esse episódio foi baseado em arquivos reais. É verdade, é verdade. Aí o pessoal levou um pouco a sério demais. A gente tá falando que essa série estreou lá na década de 90, que não tinha internet, não tinha nada disso. Botava na TV ali e vamos lá, né? Vamos ver se o povo acredita ou não nessas histórias. E também passava muito na TV documentários, matérias do Fantástico envolvendo alienígenas. É verdade. É da época do Arquivo X, por exemplo, aquela autópsia de um ET que mais tarde vieram a descobrir que era um ET de borracha. Exatamente. A gente tinha no auge filmes como Independence Day. Também. Eu digo assim que o Arquivo X, ele tem uma influência muito grande na parte de conspiração. Então, criou um monte de nerd conspirólogo naquela época. Eu sou um desses nessa época também. Eu me tornei muito conspirólogo naquela época, assim, de analisar aquelas coisinhas do governo dos Estados Unidos, fazer umas coisinhas que ele não informa, não divulga, aquelas coisas de observação que ninguém sabe direito, de alienígenas e tal. Era fantástico aquela época. É que até certo ponto, muitas teorias do Arquivo X faz sentido, né? Se você trouxer a conspiração dele pra realidade, você pensa, seria possível. Até certo ponto, né? Tem hora também que descamba pra uma maluquice, mas é por conta de Arquivo X que eu sou um true believer mesmo na existência de seres de outro planeta. Não só que há vida em outro planeta, mas que ela é capaz de nos visitar aqui. Por mais que pareça uma zoeira, por mais que de vez em quando a gente brinca, eu acredito de verdade. Eu já fui muito mais crente maluco assim nessas coisas, né? De conspiração, de alienígenas e tal. Hoje em dia de deu uma diminuída bastante. Mas tem uns casos que me interessam ainda. O Tete Varginha mandou um abraço. Oi! Ô, rapaz, se forem fazer um episódio sobre o Tete Varginha, não deixem de me chamar. Meu caso preferido. Olha, já digo logo, eu escutei um podcast muito bom que fala sobre o Tete Varginha, viu? Pros ouvintes. Né, um chamado Telecast, né? Que é muito bom, né, o Thiago Miro? Por favor, Telecast 81, caso do Varginha. Muito bom aquele episódio. Mas assim, o Arquivo X, então, ele é um seriado, né, que você observa como esses dois agentes envolvem-se em casos em que eles têm que lidar com monstros lendários, atividades sobrenaturais, paranormais e principalmente o foco assim de alienígenas e conspiração do governo. Se você tem que definir a linha principal do Arquivo X, a palavra é conspiração. É porque Arquivo X tinha dois núcleos, né? A mitologia e os episódios normais. Isso. Se você for parar pra contar o número de episódios, alienígena era o que menos tinha no seriado, mas Arquivo X é conhecido por isso, né? Ah, sim. É porque os alienígenas, de uma forma ou de outra, por menos que eles apareçam, tenham menos episódios, um conecta ao próximo. Quando você fala, tipo, ah, estamos falando aqui de uma criatura lendária, celta, whatever, era só aquele episódio, você não ia puxar isso depois. Uma coisa que eu gostava, que pra quem era fã, fanático mesmo, ainda mais se vier acompanhando por temporada na época, você criava um monte de teorias e não tinha respostas. A cada temporada, mais perguntas, nenhuma resposta. Mais perguntas, nenhuma resposta. Infelizmente, essa foi uma experiência que eu não tive de acompanhar. Eu tive. Episódio a episódio nos anos 90, cara. Velho, eu tive. Chegou a primeira temporada, a segunda, a terceira. No filme, criou muitas perguntas. Até que chegou a sexta temporada e que finalmente deram respostas. Mas acabou não todas tão convincentes assim. Aí eu vejo um monte de galera falando. Uma década passada, eu via Lost falando no Frisson de que tinha perguntas pra caramba e não respondia. Meu Deus, que série fantástica, que foda. E que final tosco e decepcionante. Velho, eu vi isso no Arquivo X, porra. Uma bola de neve de perguntas que ninguém respondia coisa nenhuma. E um finalzinho bem triste, viu? Mas é, cada década, se você for parar pra analisar, ela tem um feriado que marcou violentamente aquela década. Sim. Ó, uma coisa então interessante pra gente falar de Arquivo X, que esse seriado, ele foi criado pelo Chris Carter e foi transmitido pela Fox entre 93 e 2002, com um total de 202 episódios divididos em 9 temporadas. 9 temporadas que, vamos dizer assim, da primeira até a quinta temporada tava naquele frisson alto danado, a sexta, a sétima caiu um pouco, a oitava e a nona são tristes. A nona temporada é decepcionante, na minha opinião. Já comigo, eu já não acho a nona temporada tão ruim. Pra mim, é claro, a série decai nas últimas temporadas, mas eu acredito que ela se sustentou bem até o final e até o último episódio eu me agrado. Eu gosto dele. Mas se você for analisar, por exemplo, em audiência nos Estados Unidos ali, a última temporada estava com uma média de menos de 10 milhões de espectadores, sendo que o natural seria ter o dobro disso. Essa audiência, então, o pessoal sumiu bastante. Tanto que ela chegou na última temporada o cancelamento da série. Já tinha dúvida dúvida se realmente ela conseguiria fazer uma nona temporada. O pessoal quis, mas cancelou depois disso, né? O último episódio do Arquivo X teve uma audiência tão fraca, tão decepcionante, e assim, a gente tá falando de uma série que definiu os anos 90, e foi tão fraca assim. Que triste. É que eu acho que em grande parte da decaída é justamente o agente Mulder não aparecer tanto. E isso contribuiu bastante, o David Duchovny saiu. Pô, isso foi muito, muito triste. Nós podemos certamente dizer, Chris Carter, o roteirista da série, ele é um gênio, cara. As teorias, tudo que ele criou foi demais, e eu não tenho dúvida de que ele levaria a série até a nona temporada no mesmo nível que foi a primeira temporada. E se nós temos que culpar uma pessoa pela decadência de Arquivo X, é o David Duchovny. Foi esse protagonista... Que, assim, ele ganhou um grande destaque com a série, né? Um protagonista, é o Mulder. Mas ele criou tanta birra, tanta picuinha. Depois ele saiu. Assim, as pessoas têm uma relação de amor e ódio com esse cara. Amor porque adora o personagem dele, mas algumas coisas que ele fez ali, pessoal, fica meio chateado com isso. Pelo menos ele tá voltando, né? Pra fazer uma participação agora, né? No Arquivo X. A volta do Arquivo X. É, rapaz. A gente pode, mais à frente, detalhar mais sobre a volta. Mas eu fiquei feliz demais que... Eu também. O elenco original vem, né? Eu, por exemplo... Em 2013 teve a Comic Con lá e teve um painel sobre os 20 anos do Arquivo X. E reuniu todo mundo! Eu fiquei maluco vendo o painel. Cara, nem me fale. Vê aquilo de longe. Eu assisti aquele painel ali com um sorriso imenso no rosto. É, só faltava tá lá. Com certeza eu faria qualquer loucura pra estar naquele painel, velho. Que é demais. Tava todo mundo mesmo. Os cartes, os produtores, os atores... Bom, mas a gente fala também de Arquivo X, tem que lembrar então que o Arquivo X, ele possui dois filmes, um lançado em 98 e outro em 2008. Esse de 98 pertence à linha principal, né, do Arquivo X, e o 2008 é um monstro da semana, estendido. É, ele pertence teoricamente, né, porque na época se falava que não, você não precisa ver Arquivo X pra ver o filme e tal, e quem não viu foi ver o filme, achou uma merda, porque não entendeu nada, né? O filme começa já com o Mulder e a Scully em ação, você não conhece os personagens, você não entende as piadas do Mulder, você não entende o porquê a Scully é tão cética, ele poderia perfeitamente ser um episódio do seriado. O segundo é que não. O segundo, você já consegue assistir o filme sem precisar ter visto o seriado. O primeiro filme realmente é só pra fanbase mesmo. Não, o primeiro filme, ele tá tão ligado à série que se você não assistir no momento certo, algumas coisas no seriado perdem o sentido. Eu lembro que antes de estrear esse filme, a Record passou uma semana antes o último episódio da quinta temporada. Aí estreou o filme. Então ela tava bem programada, pegando esse hype desses fãs aí, fanáticos. E eu lembro quando eu fui ver esse filme, o primeiro, né, do Arquivo X. Cara, eu xinguei tanto uma abelha naquele filme. Nossa, como eu xinguei tanto aquela abelha naquela cena H do modelo da Scully. E a vai a maldita abelha e pica a Scully ali. Não! Porra, eu tô esperando há 5 temporadas esse maldito beijo. E essa abelha interrompe, desgraçada, filho da mãe. Velho, eu fiquei tão puto naquela cena, cara. Cara, eu acho que acredito também que uma das grandes graças do seriado era essa tensão sexual que tinha entre o Mulder e a Scully, e que nunca se concretizou dentro do seriado, né? Cara, se eu ficar discutindo fanbase, né, entre relacionamento e não relacionamento, rende histórias de guerra na boa. Fanbase de Arquivo X é o seguinte, ó. A fanbase de Arquivo X, ela é chamada de Xer, que é o fã de Arquivo X, o X-Files. Dá pra fazer uma analogia. Quem é fã de Star Trek é o Trekker, quem é fã de Arquivo X, o X-Files, é o Xer. E é o seguinte, fã de Arquivo X, ele é dividido em duas, talvez três alas. Tem a ala que é a Shipper, a ala que quer o relacionamento do Mulder e da Scully. Lá forte mesmo até a quinta temporada, sexta temporada, mais ou menos assim. E tem uma outra ala, muito radical, que é a ala chamada No Roma. É No Romance ou Anti-Shipper, que não quer esse relacionamento. Eu digo que tem uma terceira que não tá nem aí, né? Se tiver ou não tiver romance. Eu diria que tem uma quarta que é a que acredita. E você não imagina as discussões que tinham entre essas duas alas, as principais que falei, a Shipper e Anti-Shipper. Não, porque tem que ter um relacionamento, porque os dois combinam, tem a química, os dois estão destinados a ficar junto, e os outros assim, não, porque se ficar junto vai estragar a série, não pode ficar isso, para com isso, não deixa eles juntos, Chris Carter. E velho, era uma guerrinha desgraçada de, assim, de reuniões, eventos, fóruns, etc. Não, eu sei que esse negócio, ele foi tão forte, essa guerra, mas tão forte, que até teve um desenho no Adult Swim que fez piada com isso. Que era um bando de nerds e eles estavam discutindo sobre isso. É o episódio todo eles discutindo isso. Eu fico na base do que não gostariam de ver um relacionamento dos dois. Eu sou da La Shipper, então, cara, eu ficava muito louco. Tanto que, por isso que eu falei, quando eu fui no cinema, vi, tinha uma cena dos dois próximos a se beijar e vem a abelha picar a Scully e não rolou isso. Eu xinguei tanto a abelha naquele filme. Porra, Chris Carter, você é um troll desgraçado. Por que você faz isso? Filho da mãe. Mas tudo bem. Mas só pra continuar as informações, o Arquivo X, além disso, ele tem alguns livros. Tem comic book chamado Décima Temporada. Eu tava vendo o comecinho e depois eu não continuei, não. Não gostei tanto assim. O Arquivo X também tem um spin-off chamado The Lone Gunman, que são os Pistoleiros Solitários de 2001, que eu assisti na época na Fox, cara, que é muito legalzinho. É legal, velho, porque eles já eram meio chatinhos no seriado. Imagina o spin-off deles. Ah, eu gostava deles. Eu gosto desses personagens, eu acho maneiro. Eles tentam fazer um estilo James Bond de Missão Impossível, bizarro. Mas eu gostava naquela época. Só que durou pouco, que a Fox cancelou esse seriado. É, não deve ter feito sucesso, no mínimo. Não, é porque como a oitava temporada do Arquivo X não foi bem, a Fox decidiu cancelar os projetos relacionados ao Arquivo X. Conseguiu na marra aceitar uma nona temporada, né, mas o Lone Gunman foi naquela fase lá de cancelar tudo, qualquer coisa, que já era. O Arquivo X tá morrendo. Bom, além dessas informações, a gente tem a confirmação de uma minissérie de 6 episódios de Arquivo X que será lançada em 2015. Meu Deus do céu. Com os dois protagonistas, os atores, com Chris Carter roteirizando, com o Skinner como diretor do FBI, e temos também o Cigarette Smoking Man como o cara que moldou a história dos Estados Unidos, porra. Meu Deus, porra, ele matou o Kennedy, ele matou o Martin Luther King. Nossa, o episódio que conta a história do Cigarette Smoking Man é um espetáculo, cara. Episódio da quarta temporada, Meditações sobre um Canceroso. Nossa, é demais esse episódio. E eu digo uma coisa, tava falando dessa notícia aí que o ia votar o Skinner, ia votar ele também, né, esse outro personagem. Vou dar fonte, eu tava lendo no Omelete essa notícia. É cogitado a volta do Skinner, e na notícia sim, tava lá em português, é a volta do Skinner, e do Homem Fumante. Cara, aquilo me deu nos nervos. É porque quem escreveu no só copiou, deu Ctrl-C, Ctrl-V, tá ligado? É, eu sei que a tradução literal do personagem, o Smoking Man, seria Homem Fumante, mas aqui no Brasil não. A fanbase do Brasil seria Canceroso, esse personagem. Pô, Omelete. Custava perguntar pro pessoal, personagem é Canceroso aqui no Brasil. A gente tá acostumado a chamar esse cara de Canceroso. E é essencial, cara. Se você tem um site de cultura pop, você sabe o quão os fãs de X itens da cultura pop são. Não, pô. Meu Deus, então, é. Bota alguém que assistiu a série pra escrever sobre ela. Cara, aquilo me deu os nervos, dá vontade de mandar um e-mail lá pro Omelete. É, no Brasil era Canceroso e mesmo atualmente no Netflix, se você pegar lá o legendado, tem Canceroso também no legendado. Pois é, ué. Então não tem erro, pô. Mas assim, eu tenho que falar, esse podcast aqui do Projeto X Podcast, a gente não tá gravando podcast de Arquivo X porque tá saindo essa notícia do Arquivo X que tá voltando em 2015. Já tinha sido planejado mais muito tempo pra gravar esse podcast, cara, então tá um timing muito legal, cara. Deixa eu explicar. É que, na verdade, eles viram que a gente ia fazer um podcast do Arquivo X e falaram, vamos fazer a série pra ajudar os caras. Olha aí, vamos pegar o timing dos caras, né? Que maneiro. É isso aí, cara. É. Mas olha, eu tô aqui com o blog, amanhã eu te conto, o blog da Lívia Giacomo, que ela escreveu sobre Arquivo X, né, sobre a volta do feriado, e ela deu 3 itens que essenciais pra que a volta do Arquivo X esteja um espetáculo, né? Em primeiro, olha aí, vamos ver. As teorias do Mulder tem que voltar com tudo, o Mulder ainda tem que ser um conspirólogo. Com certeza. A Scully, ela ainda tem que ser totalmente desconfiada e racional na história, ela tem que ser o contraponto dele. Bem cética, tem que ser cética mesmo. Ela tem que ser cética, mas dá uma quebra, porque na oitava temporada ela que virou a conspiróloga. Eu sei, mas é a graça do Arquivo X, o embate entre os dois, né? Ela tem que voltar com o pensamento científico, o Mulder tem que ser o maluco. Exatamente. As conspirações envolvendo FBI e Estados Unidos devem voltar, e com certeza vai voltar, porque o Canceroso tá lá. Lógico, é. O cara não morre, ele é imortal. Quero ver explicar como ele tá de volta. Ele fala também que tem que voltar aquela fitinha branca, o xizinho que o Mulder faz com fita branca na janela, quando ele quer se encontrar com a fonte dele, hein? O informante dele seria legal. O apartamento do Mulder seria legal ter de volta também. Não, é, com certeza. O Mulder, ele tem que continuar como um agente da FBI. Ele não pode ter subido de cargo. Ele tem que continuar morando ainda naquele apartamentozinho dele. O que eu acho que não vai poder mudar é que, pô, a Scully vai estar mais madura. A não ser que eles metam uma maquiagem lá e continue a série como se fosse uma décima temporada ali em 2013. lei. E, claro, principalmente, a tensão sexual entre Mulder e Scully. Olha aí. Tem que continuar. É uma coisa que eu lembro também que voltou alguns roteiristas clássicos do Arquivo X. Glenn Morgan, James Wong, escreveram fantásticos episódios de terror ali no Arquivo X. Eles estão ali. Seria bom se tivesse Darren Morgan, tivesse outros também, viu? Seria demais, né? Caraca, Arquivo X tem tudo, né? Tem terror, tem ação, tem aventura. E uma comédia escrota também, de vez em quando. Claro, o Mulder, ele era um piadista de primeira linha. Nossa. Cara, é demais quando eles estão num povoado. Eu não lembro exatamente qual era o local que eles estavam. Mas ele tá lidando com um monte de cobras, né? Tem muita cobra no ambiente. Eles estão passando por um local onde tem vários porcos. Aí eles, pra passarem pelos porcos, ele tem que empurrar os porcos. E aí, Mulder tá empurrando um porco, segurando como se fosse segurando a bunda do porco. Scully tá do outro lado do curral. Ele olha pra Scully. Aí você tem a câmera na visão da Scully, né? Com o Mulder empurrando o porco. Ele pergunta, isso não te excita? Caraca! Ele não tem limite. É demais isso. Pra fechar essa parte aqui de informações, só falar rapidamente que Arquivo X é uma série muito emblemática da década de 90 e ela ganhou premiações importantes. Ganhou o Golden Globe Awards, né, de melhor série dramática em 94, 95, 96. Ganhou o Golden Globe de melhor ator, de melhor atriz em série dramática em 96. O Emmy também, o Emmy Awards, né, série dramática, entre outros prêmios também. É uma série muito renomada, respeitada. Que merece ser vista. Merece sempre ser vista. Eu sei que a série já tem mais de 10 anos que acabou, galera. O público aqui do Projeto X é muito jovem. Quando iniciou há mais de 20 anos atrás. Mesmo assim, eu acho que tem que ser vista. Ela tem elementos muito importantes. Aquela parte lá de dark, mistério, conspiração em si. Eu sei que ela tem um pouco datado, se você observar a questão tecnológica, aquele celular gigante ali. Até questão tecnológica e questão de moda também, né? Que se a gente for falar das roupas e penteados da Scully, né? Nossa. É outra... Não, eu diria até que é de dinâmica em si de cada episódio é meio datada. Porque, se não me engano, até mais ou menos a terceira temporada é, tipo, é um ritmo muito lento. E é sempre... O Mulder sabe o que é e não fala. Aí Scully fica falando coisas científicas. Aí o Mulder fala o que é. Aí Scully tenta bater, falar que não é isso. E no final o Mulder tá certo. E a Scully nunca vê porque ela desmaiou em algum momento. É alguma coisa. Ou não tem a evidência final. Esse é o ritmo até mais ou menos a terceira temporada. Depois, muda um pouquinho. Fica, tipo, ah, o Mulder acha que é uma coisa, fala de cara. A Scully fala que não é isso. O Mulder vai atrás da pista e descobre que é outra coisa. E que nenhum dos dois estava certo. É, eu sei que tem gente que vai reclamar assim, mas eles nunca resolvem os casos. Mas, gente, não precisa. Essa é a graça, né? Essa é a graça do Arquivo X. Você praticamente não tinha um episódio com final feliz. Aliás, eu não lembro agora, assim, de um episódio com final feliz. Tem alguns poucos, assim, né? Mas final feliz, feliz, todo mundo junto. Então, depende do que você chama de feliz. Ah, não sei. Se não tiver ninguém morrendo, por exemplo. Não, então, se o vilão morrer, é um final feliz? Não, mas... Alguém morreu, praticamente, pô. Praticamente todos os relatórios da Scully eram inconclusivos. Isso sim. Isso que eu vejo que o pessoal chiando, né? Porra, mas tá tudo inconclusivo, galera. Gente, mas é isso. É pensar, é você lidar com sua imaginação, né? Cara, existem coisas que a gente não conhece. Olha que legal, né? Arquivo X. Sim, coisas que a gente não imagina e acontecem. E eles te jogam isso na sua cara. Olha que maneiro, né? E era interessante que mesmo que eles concluíssem alguma coisa do que aconteceu, a Scully não ia botar que tinha sido um demônio, por exemplo, no relatório que ela ia entregar para os superiores do FBI, né? Ah, sem a evidência, assim, ela não vai poder entregar esse relatório, né? Até com a evidência, eu acho que ela não pode. É complicado isso. Porque, mano, sei lá, você... Pô, você tá maluca. Você é louca? Não quer dizer nada. Vai no sanatório, mãe. Logo no comecinho da série, a gente teve um episódio, né? Que ela conseguiu uma evidência de verdade de um corpo que eles exumaram, mas... tacaram fogo no quarto de hotel em que eles estavam. Então, sempre tem aquela coisa quase e... escapa pelas nossas mãos. O quase tá direto. Tá muito direto. Can you see your sister? No. But I can hear her. What is she saying? She's calling out my name over and over again. She's crying out for help, but I can't help her. I can't move. Are you scared? I know I should be, but I'm not. Do you know why? Because of the voice. The voice? The voice in my head. What's it telling you? Not to be afraid. It's telling me that no harm will come to her. and that one day she'll return. Do you believe the voice? I want to believe. Bom, mas vamos então falar rapidamente um dos personagens principais desse seriado. Afinal de contas, Arquivo X tem vários personagens, mas a série gira em torno de dois personagens. Esse casal de agentes do FBI que a gente falou. O Fox Mulder e a Dana Scully. Fox Mulder é um detetive do FBI que estudou em Oxford, na Inglaterra. Se eu não me engano, foi em Cambridge. E ele é um psicólogo genial, sabe? Que se destacava demais na universidade, a ponto de que ele não se candidatou para o FBI. O FBI foi atrás dele, trabalhe pra gente. Sim, ele ficou em primeiro na academia de treinamento do FBI e ele é o melhor cara pra traçar perfis no FBI também. Isso, ele começou traçando perfis de serial killers, né? Exatamente, só que ele foi parar no Arquivo X e o pessoal chama ele de Estranho Mulder, seu Estranho Spooky Mulder, cara. Ele não foi parar no Arquivo X, ele foi tão bem traçando perfis de assassino que ele ganhou liberdade o suficiente pra falar, eu quero. Exatamente, mas olha, o mais importante é de falar. Mulder cresceu num lar onde a irmã dele havia sido abduzida. Ele sempre acreditou na existência de extraterrestres, acreditava que ela tinha sido abduzida e ele sabia da existência dos Arquivos X. E ele tá dentro do FBI, ele tava num bom posto de trabalho, pô. O cara traçava perfis de serial killers, né? Geralmente quem prende esses caras, eles são idolatrados dentro da corporação. Mas quando ele viu a oportunidade de trabalhar no porão, tendo acesso àqueles arquivos que poderiam levar ele a encontrar a irmã dele, ele abandonou tudo e foi trabalhar lá. Claro, a gente tem que falar que o Arquivo X, ele é um departamento de pouco prestígio no FBI. Ele fica no porão no FBI pra começar. Mas é, ninguém dá credibilidade, né? Você vai trabalhar com fantasmas, demônios. Só tem maluco ali. É que na real, o Arquivo X, ele só existe porque você não pode jogar fora relatórios. É, então, encosta em algum canto. Pronto. E o Mulder é esse cara fanático que a gente fala que ele é o personagem crente, é o que crê em tudo. Então, vem um monte desses casos sobrenaturais, paranormais, com ETs, etc. Conspiração, ele vai e acredita. É, agora, veja que ele realmente também nem sempre acredita cegamente, né? A gente tem um episódio maravilhoso do cara que acordava a cada 30 anos pra comer uma certa quantidade de fígados humanos. 7 fígados. Eu, genituns. Então, aí ele vê aquilo. Aconteceu, ok. Ele não disse que era um monstro, não disse que era um ET, mas ele olha, aqui aconteceu esse mesmo caso há 30 e há 60 anos. E as digitais de quem fez isso são iguais, cara. Aí daí ele acredita, não tem como não acreditar. Aí ele chega nos caras assim, ó, olha, esse aqui foi um caso fechado, ninguém entrou. Ó, mas tá vendo essa chaminé? Uma pessoa pode ter entrado, mas é muito curto. Ah, mas se tiver uma criatura que pode se esticar toda assim, tipo um homem borracha e entrar, ele consegue. Esse cara é louco, é maluco. O que ele tá falando isso? E não, ele acredita piamente nessas coisas, né? Essa coincidência e tal, né? Essa evidência que você pode analisar. E é isso, tem que ser isso, gente. Ou uma pessoa normal falaria, gente, a coisa mais sensacional é que não tem solução isso. Não, mas tem uma solução. Por mais ilógico que seja, por mais bizarro que seja, tem que ser isso. E ele acredita piamente. Ele vai procurar a solução dos casos onde ninguém mais procuraria. Claro. É, suspeita das pessoas que seriam o mínimo suspeitos possíveis. Um cara que tá em coma, uma pessoa que não consegue andar, a pessoa tá no hospício, ele consegue sair desse hospício e atacar as pessoas. A pessoa que tá vegetando. No segundo episódio, o cara tá vegetando lá. Então, ele suspeita de todas as mínimas figuras possíveis. É, cara. Tem episódio em que ele bota a culpa de vários assassinatos num cara que é paraplégico. Exatamente, também. É interessante o modo de visão dele, que é muito diferente da Scully, a Dana Scully, que é a parceira dele, né? Que é a visão cética. Ela é médica, legista, então ela tenta sempre dar uma explicação lógica dos casos. Às vezes enche o saco de vez em quando, né? Porque ela fala, não, mas por que tem que ser isso? Tem que ser isso? Tem que ser isso? Não, Mulder, você tá errado. Mas é a graça da história, cara. É ela trazer o Mulder de volta pro chão. Porque também se deixar, ele vai voar alto demais, sabe? Aí não dá. Isso. Mulder fala, pode ser um cara que passa pela porta muito pequenininha, passa pela chaminé, e ela fala, ah, mas não é possível, tal, os ossos não permitem. E ela dá uma explicação científica, pra você também não acreditar cegamente no que o Mulder diz. Eu diria que é a clássica conversa do humanos com exatas. Às vezes. Mas olha, tem uma frase da Scully que é sensacional, que Mulder tá falando, pergunta pra ela se ela acredita na existência existência de vida fora da Terra. Aí ela fala, eu acredito na existência fora da Terra, eu não acredito é que eles possam ter vindo até aqui porque o gasto de energia é demasiado grande, é grande demais para que eles pudessem vir. Então, mas é uma coisa muito legal quando você vê essa série, então, é esse embate entre os dois, porque os dois, eles têm essa química, o Mulder com suas teorias malucas, a Scully tentando refutar, e você vê que os dois precisam do outro. A Scully, por exemplo, ela é legista, então ela, por exemplo, ela abre os cortos, ela analisa, ela vê assim, cara, tem esse problema patológico e tal, nesse cidadão, aconteceu alguma coisa assim, que ele morreu de uma forma tão estranha, o Mulder fica ficando as teorias dele, um salva a vida do outro, ou vice-versa também. Várias vezes. Várias vezes. Eles são muito, assim, necessários um pro outro, né, a vida deles. Eles desenvolveram uma amizade real. Com certeza. Ali você vê, cara, é possível existir uma amizade entre homem e mulher, né? Mas a gente tem que lembrar de que ela entrou no Arquivo X pra ser espiã dele, né? Na verdade, ela entrou no Arquivo X pra desbancar o Arquivo X. Isso, exatamente. Porque o Mulder era tão foda, porque ele tinha muita costa quente no governo dos Estados Unidos. Por Sim. isso ele também ainda era empregado no FBI. Ela entrou pra poder desacreditar ele pra que tivesse um motivo real, tipo, pra fazer uma demissão por justa causa. Só que ela é honesta e não quis mentir. Pois é, o bom é disso, ela nunca mentiu. Ela é justa, mas eu gosto muito da evolução dessa personagem, a Dana Scully. Se você for ver a primeira temporada, você vê que o objetivo dela tá ali é só pra ser uma aliada do Mulder, né? Aquele caso, assim. Ela não tem mais nenhuma ligação profunda sobre esse caso, assim, de conspiração, etc. Somente as coisas que ela testemunha. E foi interessante que na segunda temporada ela foi abduzida, cara. E foi por um mero acidente do destino que a personagem teve que ser abduzida. Porque a atriz, a Gillian Anderson, ela tava grávida na segunda temporada. Então, eu posso falar assim, é uma gravidez que teve a maior influência de seriados na TV, pelo menos na década de 90. É incrível como esse incidente, assim, essa gravidez que aconteceu, mudou tudo. Mudou o Arquivo X. Se não tivesse isso, acho que ela não seria abduzida, ela não teria essa influência desgraçada na série que ela teve no restante do seriado. É interessante na cena da abdução dela, né, que você pensa que finalmente ela vai ver e vai começar a acreditar, né, que tá vindo um disco voador e na verdade é um helicóptero. Graças a esse momento, assim, dela ter sido abduzida, ela teve um acesso mais profundo sobre o que fizeram isso com ela e ela tá querendo descobrir essa história da conspiração. E mudou tudo. Nossa, é um ponto de virada desgraçado, muito legal que mudou o Arquivo X. Eu falo o seguinte, Arquivo X da sua primeira temporada era um seriado cult. Cult, assim, restringido somente àquele povo fiel, né? Aquele nicho. Aquele nicho fiel, que vai gostar muito, mas não se estende além disso. E na segunda temporada em diante, se estendeu demais. Virou referência popular. Virou referência popular total. Todo mundo fala de Mulder, Scully. Aquela música tema toca todo momento quando se fala de alguma coisa sobrenatural, alienígena. A abertura é extremamente marcante. É um clichê danado. Na época do ET de Varginha, que só se falava disso no Ratinho, no Gugu, só tocava a trilha do Arquivo X, pô. Hoje em dia, é reportagens, podcast, cara. Podcast, algum momento fala de alguma coisa de alienígena, ele vai tocar o tema Arquivo X. Cara, isso é um clichê absurdo. É demais. Mas, cara, essa evolução da Scully na segunda temporada, eu acho que culmina com o melhor episódio que já teve na série, que foi o Anastase, que é sim. um episódio dividido em duas partes, no final da segunda e no começo da terceira temporada. Isso. Nunca um episódio de uma série me deixou tão tenso, tão nervoso, tão em êxtase com um episódio de seriado. E, cara, eu fico pensando, quem assistiu na época, acompanhando, deve ter sido um terror, cara, porque você terminou a segunda temporada e beleza, ano que vem, pro agora que tu vai saber, te vira aí. Cara, eu fiquei assim, nessa segunda temporada, eu fiquei assim no final da quarta temporada também. Não, cara! E só volta meses depois pra gente saber o que aconteceu de fato. E eu lembro que foi uma tensão desgraçada. Naquela época eu fiquei muito... Não pode ter acontecido, não pode ter acontecido. Meu personagem não pode ter sofrido isso. No, please, no. E outro detalhe que eu queria falar também da evolução da Scully, que é entre a quarta e a quinta temporada. Quando ela finalmente deixa de usar o capacete e passa a usar o cabelo ruivo lindo dela solto. Cara, que mulher linda, cara, que ele é. Cara... A Gillian Anderson, né? Até hoje ela é. Cara, eu digo que eu tive uma apaixonite por ela, viu? pai do céu. Eu vi essa série na década de 90, início da adolescência. Eu via ela, adorava aquela série. Velho, que moça linda. Caramba, que bonita. Eu quero ver mais dela. Mamãe, quero me casar, mamãe. Aí eu começo a ver um padrão, porque só agora eu reparei, porque eu adoro a Scully, que é ruiva. Aí há alguns tempos também eu tô numa apaixonante foda pela Simone Simons, que é a vocalista do Épica, que também é ruiva. Olha aí. Tô vendo um padrão aí. Olha aí, que beleza. Então são dois personagens muito marcantes que a gente tá falando. Fox Mulder e a Dani Scully. Tá certo que depois o Mulder ele acabou saindo, né, na série, né? Assim, por divergências do David Duchovny, veio o substituto do Fox Mulder, que teve gente que não gosta. Eu não gosto dele. Ah, eu gostei. Eu gostei. O Robert Patrick, né, que fez o John Doggett. O Robert Patrick é o cara que fez o T-1000 no Exterminador do Futuro 2. E eu achei assim, cara, T-1000, como assim? Porra, e até que teve uma atuação que me convenceu, vai. Eu esperava um desastre e foi muito bom, vai. Mas tem os fãs fanáticos que realmente não aceitam o Doggett. Mas eu aceitei, na boa. O que eu não aceito é a outra lá, a Monica Reyes, lá na Beth Kish. Nossa, aquela lá não dá não, cara, na boa. É difícil de engolir ela. Por isso que essa série também acabou, né? Uma nova dupla diferente. Tá, a série acabou, pô. O pessoal que fazia, não quer mais fazer. Não tinha muito o que fazer realmente. Continuando, uma coisa muito interessante, que a gente acabou até falando, é a divisão dos episódios de Arquivo X. Tem a linha principal, a gente fala que são os episódios mitológicos, ou da mitologia. É toda a parte de conspiração. Geralmente era o começo e o final de cada temporada. E os episódios duplos em cada temporada também. Sim. É assim, ó, Arquivo X ele tem um clichê de episódios, que na primeira temporada não, mas na segunda pro restante, são episódios duplos que tem no meio da temporada, são dois episódios, a parte 1, parte 2, e o gancho, o cliffhanger, que acaba uma temporada e tá ligado diretamente a outra temporada. E acaba assim, to be continued. A temporada acaba assim, e cara, você ficava maluco, o que que vai acontecer? É to be continued e foi o to be maluco, né? Então, cara, eu quero saber, mas ele só volta daqui a meses, meu Deus do céu, por que vocês fazem isso? E ficou assim, na segunda, terceira, quarta, quinta temporada, cara, demais. É, o que a gente tem que ressaltar é que o Arquivo X, não posso afirmar, não vou afirmar, de que ele realmente criou esse esquema de episódios fechados com história contínua. Mas o que a gente tem hoje de seriado que faz isso é influência direta do Arquivo X. São episódios fechados, a história se resolvia dentro daquele episódio, com exceção de episódio duplo da mitologia, e a história era contínua. E isso é basicamente o que o Supernatural é hoje em dia. Uma coisa que o Arquivo X definiu mesmo é o termo Monstro da Semana, o Monster of the Week. Sim. Que são os episódios que não estão relacionados à mitologia. Então, assim, essa semana o Mulder, que eles estão resolvendo esse caso paranormal, sobrenatural, semana que vem tá resolvendo outro caso totalmente diferente. Outra semana também nada a ver com o que aconteceu e assim por diante. Um monte de série faz isso. O Smallville fazia isso. É, deu certo. Tem outros seriados que também fazem esse tipo de coisa e é o que definiu. E é um episódio que o cara que não é tão seguidor do Arquivo X pode assistir, na boa. Isso, isso. Você não precisa ficar preso à mitologia, porque não tem. É um caso solto. Eu acho que esse foi um dos grandes motivos de ter feito sucesso, né? Claro. Porque, mano, imagina o seguinte, você fala assim, vou começar a ver Arquivo X agora lá no deck da de 90, só que tá, tipo, na, sei lá, sétima temporada. Não, e era numa época que você não tinha um acesso fácil, né, pra ver. É, pois então, é. Aí você ia ver o Monstro da Semana sem entender como funciona o esquema e já te prendia. Daí depois você dava o seu jeito de ver o resto. Na época, na década de 90, você tava lá na Record, você tá vendo, semana que vem apareceu um outro caso. Ah, que legal. E semana que vem, o que será que sai? Ah, maneiro, maneiro, maneiro, né? É o seguinte, desses episódios de Monstro da Semana, tem algum episódio favorito de vocês aí? Cara, o Monstro de Nova Jersey e o monstro, que eu não lembro o nome do episódio, mas que ele comia o fígado. Diga. Que era esse, que ele tinha que se alimentar de bile a cada 30 anos. Então, esse aí é o assassino imortal, que tem um cara chamado Eugenie Tons, que é o vilão. Mas tem o outro episódio, que eu acho que é o mais chocante, e ele foi um episódio que foi até teve trechos dele censurado, que é o episódio em que eles enterram um bebê, né? Ah, já sei. É O Lar. Eles tinham que enterrar o bebê era, no a primeira gravação, eles enterravam o bebê, você estava na visão do do bebê e chorando, né? Você era enterrado até tapando, até que silenciava. E isso foi censurado, né? O bebê, quando foi enterrado, já estava morto. Esse aí é um episódio da quarta temporada e ele é muito polêmico no Arquivo X. Ele tem um grau de violência muito forte, sabe? E ele é muito bizarro, né? Sim, ele não foi reprisado. O pessoal lá na Fox não deixou reprisar, porque ele é muito forte, graficamente, pesadaço. Assim, ele fala de uma família que mora no interior, nos Estados Unidos, em que eles são muito fechados e eles ficam se reproduzindo entre eles, entre os familiares, né? E por gerações gera as deformidades. Eles são extremamente deformados, são três irmãos que fazem sexo com a mãe, que é com quem eles reproduzem. Isso. A mãe, que é um cotoco, ela não tem as pernas, não tem os braços e vive num carrinho de rolimã. Debaixo da cama. Então, e aí, por gerações, as deformidades vão continuando, vão aumentando. E no fim, essa família acaba atacando algumas pessoas lá fora na cidade. E velho... Ele ataca as pessoas que invadem o lar deles. Isso, o lar deles, a casa deles, isolada. E cara, foi uma tensão danada. Tipo, o Mulder e Scully invadindo esse lar, né? Porque eles estavam sequestrando garotas ali, né? Pra ter outra forma de reprodução, sem ser da mãe. E cara, que tensão aquele episódio. Eu lembro que eu ter assistido na época na TV aqui na Record, cara. E velho do céu, que episódio pesadíssimo, pesadíssimo. Ressaltar também que esse episódio, ele tem uma trilha sonora diferente do usual do Arquivo X. Geralmente era uma trilha sonora instrumental, né? Mas com esse clima alienígena, neste episódio é só blues, anos 40, anos 50, cara. Além desse episódio, tem mais alguns episódios que vocês queiram lembrar, que vocês gostam bastante? Então, eu tenho um episódio aqui que eu tenho um carinho por ele, que foi o primeiro episódio que eu vi, porque eu acho que eu sou o mais novo da gravação aqui, se eu não me engano. Então, quando eu comecei a ver Arquivo X na Record, eu tava lá na sua quarta temporada e eu era nada mais nada menos que, sei lá, um molequinho de uns 7 anos. Bom, vamos ver, qual episódio que você tava falando? E eu lembro que me cagou demais quando eu vi esse foi o primeiro episódio que eu vi, que eu fiquei morrendo de medo, porque afinal de contas eu era uma criança inocente, ingênua, que é o episódio da Água Viva. Que a água cria vida, tem uns monstros da água. Ah, já sei, eles estão encharcados bastante. É, e eles vai criando vida e vai entrando no, nas pessoas. Eles estavam presos numa tormenta, assim, numa tempestade e tal, né? Isso. Esse é o episódio da sexta temporada, o perigo vem da água. Você vê só. E assim, na verdade esse episódio é ruim, né? Eu acho muito ruim esse episódio. Ah, mas eu fiquei com medo na época, cara. É, eu lembro de ter visto. Ele é meio fraquinho, na minha opinião. Ah, desculpa. Não, mas assim, eu entendo, mas assim, fora esse episódios, tem mais algum também pra lembrar? Ah, eu gostei muito realmente aquele do, já foi comentado mesmo do cara que comia fígados. O assassino imortal, o Jimmy Tunes. E um episódio que eu gostei bastante também foi o do monstro que ele é filmado tipo Blue Shoes de Blair, que é um monstro que ele entra e ele cria, ele fica na forma do que você tem medo. É o episódio do Cops? Eu não me lembro, eu lembro que tinha o Homem Mariposa. Não, tem um do Cops, é tipo esses programas de policial, né, que tem um cameraman seguindo a polícia. Isso, isso mesmo. Esse episódio da sétima temporada, chamado O Medo. Isso. E assim, ele tem esse formato desse programa policial chamado Cops, que é famoso nos Estados Unidos, que tem o cameraman e segue os policiais. Né? Eu já não sabia que... Cara, é maneiro esse episódio. Pô. A estética de filmagem é legal. É mó legal, e tem o que? Tem um homem mariposa, e ele nunca aparece, e você fica, tipo, boladaço. Quanto, pô. Tem um episódio sensacional da primeira temporada, que é o Terror no Gelo. Nossa. Que é quase um remake do filme, aquele Enigma de Outro Mundo. Sim, é demais. Mas esse episódio, nossa, é muito bom, muito bom. Cara, é tensão à flor da pele. Nossa, não, é que você não sabe. Ah, tem um parasita que tá atacando as pessoas, tá deixando as pessoas extremamente violentas, e você não sabe quem que tá sendo infectado por esse parasita. Então você suspeita de todo mundo ali naquele local, né? E tá todo mundo isolado, que tá no Ártico, coisa assim, é, né? É exatamente a mesma coisa do filme, cara. É uma bela homenagem feita. É de uma tensão danada, nossa. Mas se eu fosse recomendar pra alguém, como eu fiz, por exemplo, com minha namorada, O primeiro episódio de Arquivo X que deve ser assistido é o primeiro mesmo, é o episódio piloto. Ah, o piloto. Que é o que você vê pra quem vem a série, sabe? É onde você tem contato com as teorias do Mulder, você descobre quem ele é, você vê em que ele acredita, ele explicando pra Scully, né? Que é muito massa o diálogo dele na cama, né? Que ele fala que essa coisa existe, você tem que acreditar. Tem também a parte de conspiração em que o pessoal queima o quarto de motel, que a Scully tava hospedada um pouquinho depois dela ter saído de lá. O Mulder botando um X gigante no meio da rua e tal. Que ele fez isso? Que maluco? Não, e é sensacional, porque na sétima temporada tem uma hora que eles estão indo de carro simplesmente de boa. Aí dá uma tomada da estrada, tá o X lá no chão, pô. Porra, o mesmo X, cara. Os fãs de Arquivo X piraram. Porra, ele tá falando desse X, meu Deus do céu, tá ali de volta, que foda. É sensacional. Bom, se eu vou falar de alguns episódios, nossa, tem um monte de episódios, mas tem alguns que eu gosto. Por exemplo, Quando a Noite Cai, na primeira temporada, que tem um ataque danado de insetos que eles atacam quando não tem luz, né? Então o pessoal fica tentando botar a última, o querosene na lamparina ali pra tentar sobreviver o máximo possível antes que acabe, e eles ficam ali com medo danado. Se eu não me engano, esse ataque de insetos já era proveniente de insetos pré-históricos, né? Que isso! Eles estavam cortando madeira, né? E descobriram esses seres vivos ainda. Ainda vivos. Ainda vivo. E eles são muito agressivos, eles atacam as pessoas e matam as pessoas. Tem um episódio na segunda temporada chamado O Hospedeiro também, cara, que tem um monstro feio pra caramba, que entra no esgoto, é o Fluckman. Ah, cara, que tem uma boca feia. Que ele é uma mutação esquisita, né? De uma água viva, não de um... Exatamente, é um mutante estranho ali. De algum bichinho assim, branco, do esgoto, sei lá. Claro. Tem uns episódios na quarta temporada que, sim, são tocantes. A quarta temporada, ela tem muito essa parte dramática, né? Tem o campo onde morri, que fala do Mulder encontrando um culto, assim, de pessoas, e ele encontrou uma pessoa que seria a esposa dele na vida passada, né? E ela está prestes a morrer, porque ela está nesse culto. Corações de Pano, cara, que ele encontra um assassino que ataca criancinhas, e esse cara poderia ter sido, na verdade, um cara que atacou a irmã do Mulder, e sequestrou e matou, então ele fica naquela dúvida. Não, mas ela foi abduzida. Não, mas esse cara pode ter atacado, pode ter acontecido isso. O Homem do Câncer, Leonard Betts, também é demais aquele episódio. Puta, esse episódio... É um suspense danado, né? Mais um monte. Eu gosto dos episódios que tem outros personagens também, Pistoleiro Solitário, Skinner. Eu gosto daquele episódio que o triozinho lá morre da doença. Ah, já sei, é o... Na última temporada, o Jump e the Shark, eles nunca morrem. Cara, aquilo deu uma revolta danada. Episódio 15. Sim, pra quem gosta de Arquivo X e gosta desse trio aí, velho, eu fiquei maluco o que acontece. Não, quando aquilo aconteceu, foi um atestado de estar acabando de vez. Acabou as esperanças. Você sabe que eu tava vendo, acompanhava muito curiosidade de títulos, informações técnicas, né? Esse título, o original dele é o Jump the Shark. Uhum. Você pode pensar que o Shark porque tem um negócio lá que vem com tubarões. Mas isso, esse Jump the Shark, eu fui dar uma olhada, é uma expressão usada na TV. É uma expressão que se diz assim que uma série você nota nitidamente quando ela perdeu a sua proposta original. Você nota isso. E isso tem a ver com um episódio, acho que do Dallas, assim, que teve um cara que tava pulando um tubarão, porque essa proposta fica engraçada, zoadaço. E você nota, Arquivo X nessa temporada aí, ó, puta, já perdeu totalmente a sua proposta original do que deveria ser. Aquela coisa mais mistério, sobrenatural, aquela tensão. Tava virando mais coisa de ação. Não, aquela tensão danada. Você vê que eles estavam se arrastando, né? É porque, cara, o Canadá, ele favorecia muito o seriado por questão da neblina, aquele mais sombrio. Em certas épocas do ano, o Canadá recebe menos luz solar, então dava esse clima sombrio no seriado. E aí você percebe logo no começo da quinta temporada que é um sol de lascar mesmo, sabe? Que mudou totalmente a cara do seriado. Assim, não só Arquivo X, séries de TV que elas acabam na decadência, você nota uma curva. Elas são meio desconhecidas, vão crescendo uma polaridade, elas chegam num ápice, num clímax, e depois ela se arrasta, ela cai, né? É, isso aí tem que dar o braço a torcer, né? Que, por exemplo, séries como Breaking Bad não teve essa decadência, né? É, acabou no clímax, no ápice, né? Não, então, se continuasse Breaking Bad, ia ser assim. O Seinfeld acabou no ápice também, no máximo, né, de popularidade dele. Mas, por exemplo, Lost, esse, puta, foi ladeira abaixo depois disso, né? É, eu tenho um exemplo que vai muito mais ladeira abaixo pra vocês. Heroes. Ah, Heroes, puta. Ah, mas Heroes foi insignificante, né, velho? É, o ápice dele foi a primeira temporada, cara. Depois disso, é só ladeira. Então, ali é, tipo, decadência total. Se quer ver uma coisa decadente, é Heroes. A primeira temporada é espetacular. Sim. Depois... Olha, Arquivo X, eu falo assim que o ápice dele foi até o filme. Na minha opinião. Foi na primeira, segunda, nossa, demais, demais. A quarta temporada é dramática, eu gosto pra caramba. A quinta temporada tem umas coisas engraçadas, zoadaças. O filme depois só ficou no hype. Aí mudou pra Los Angeles, diminuiu bastante. Sexta, sétima temporada é boazinha. A oitava ela é triste de algumas coisas. A nona, então, é muito decepcionante pra mim, que eu acompanho Arquivo X desde o começo. Então, eu entendo esse título, Jump the Shark, que não foi à toa. Deram esse título pra mostrar. É isso, porque o X perdeu sua proposta, cara. E sinto muito. Dá pra usar esse Jump the Shark pra alguns podcasts também, não tá? Dá pra falar de tudo na vida, cara. you have answers now? Why didn't I hear about those answers before? I've had answers for years. Then why didn't we hear about them? Nobody ever listened. Who burned those people? They burned themselves. With a choice made long ago by a conspiracy of men thought they could sleep with the enemy. Only to awaken another enemy. What the hell does that mean? It means the future is here. All bets are off. Agent Scully, makes some sense. Sir, I wouldn't bet against him. Eu falei então bastante dessa parte aqui, né, de Monstros da Semana, alguns episódios, mas como eu falei, Arquivo X tem a sua parte mitológica. Que era o bom mesmo. Que gerava um quebra-cabeça desgraçado na mente das pessoas. Elementos da mitologia, vou falar rapidamente que tinham. Tinha uma organização evil que tava contra a humanidade, ou não, é chamado de sindicato. A gente descobre as intenções depois, porque eles faziam essas coisas, né, que eram trabalhar com o governo, ou trabalhar pra alienígenas, você não sabia quem são eles. Não sei se eles trabalhavam os alienígenas. Quando você pega mais detalhes, você começa a ver até que tinha uma intenção nobre por trás daquela maracutaia toda. De tanta intenção boa, vai encher o inferno. Mas quando você acompanhava o seriado temporada por temporada, você pensava, eles estão trabalhando pros alienígenas. Não, eles não estão trabalhando pros alienígenas. Pera, o que eles estão fazendo, afinal de contas? Qual o objetivo deles, né? Você não tinha respostas. Também parecia que estavam trabalhando pros alienígenas com o objetivo de salvar sua própria pele, né? Então, esse era a ideia maior que todo mundo pensava também. Cara, e depois você nota qual é o objetivo deles também. Mas isso só chegou na sexta temporada que você descobriu isso. Até chegar lá, nossa, foi uma bola de neve danada. E assim, desses elementos da mitologia, que é o que tem a conspiração do sindicato, governo e militares, tem a parte de abdução, colonização, clonagem, criação de seres híbridos. Tem um negócio chamado Olho Negro, que perturba a mente de um monte de gente. O Olho Negro é o personagem, é a conspiração principal, né? Em torno dele que a história existe. Isso. Digamos que é o primeiro passo da invasão, né? Um dos primeiros passos da invasão. Que é mal bizarro quando você explica os passos da invasão também. Pra você ter uma resposta satisfatória, você tem que ter visto todo o Arquivo X, todos esses episódios mitológicos, e tentar pegar elementos disso, isso. Aí você consegue obter alguma coisa, né? É zoadaço. Conspirólogo surta com essa série. Já digo isso. Pelo que eu me lembro, a conspiração do Olho Negro, eles encontraram o Olho Negro dentro de uma geleira, né? Que eles desenterraram, que na verdade, o Olho Negro deveria ter infectado a Terra muitos milhões de anos antes, sabe? Sim, mas deu ruim. Mas ele acabou caindo numa geleira. Deu ruim. E foi interessante que, quando eu vi esse episódio, eu tinha também acabado de ler Anjos e Demônios. Não, Anjos e Demônios não. Ponto de Impacto, do Dan Brown. Sei. Que é muito parecido com a ideia deles encontrarem a prova de vida extraterrestre dentro do meteoro que caiu numa geleira, sabe? Olha aí, Dan Brown. Olha aí. Tô de olho em você. Além disso, tem essa parte também de caçador. E Força Rebelde. Cara, era muita coisa. É, 8 temporadas, né? Tempo eles tiveram. Não, mas esse negócio foi até a 6ª temporada, mais ou menos. É verdade. A 7ª temporada, depois ela dá uma outra mudada, né? Mas assim, ainda tem umas coisas que estão presentes, que foi tudo desenvolvido nas temporadas anteriores, um resquício, né? E depois 8ª, 9ª, esquece. Puta, mudou muita coisa. Mas eu ficava maluco com essa parte de colonização, sindicato. Tem um implante na nuca. Cara, que bizarro, que zona. Fiquei com o pé atrás. Por quê? Pô, o cara tá com um implante na nuca. Os raios-x detectam o chip. Uhum. Pô, abre a cabeça pra tirar o chip e identificar o que é. Nossa, mas Amazona mesmo, eu digo. Discussão com amigos de Arquivo X. Porra, na época, sua teoria tá errada. Não, é isso. Aí você vai comparar com coisas que militares faziam também, que se encontrava na internet na época. Velho. Já tinha internet na época? Não, assim, na época, desculpa, eu digo depois da 6ª temporada. Vai lá pra 98, por aí. Antes disso, eu realmente também não tinha muita internet, né? Aí eu ficava tendo que conversar com os amigos em eventos, etc. E, cara, você comparava com arquivos, relatórios oficiais que existiam, você ficava assim, velho, ó, os militares estão aprontando alguma coisa mesmo. Que medo desgraçado. Pra quem é conspirólogo, realmente surtava nessa época. Arquivo X criou um monte de conspirólogos. Tanto que você fala caso de ET de Varginha. Velho, os militares estão envolvidos com isso. Bombeiros estão envolvidos com isso. Eles estão sabendo de alguma coisa, não querem contar pra gente. E você fica investigando esses casos. É, o o caso do Varginha, ele é muito complicado. Ele é considerado até um dos maiores casos da ufologia mundial por alguns ufólogos, né? Até maior mesmo que o de Roswell. Verdade. É que teve muita testemunha, né, de Varginha. E é muita coincidência, cara. Arquivo X no auge com o caso do ET de Varginha explodindo no Brasil, ganhando o mundo todo. Ah, é invasão da Terra. Oh, eu tenho uma teoria muito legal que eu tirei de um filme, que é assim, sabe, Roswell? Então, caiu um alienígena ali, e ele está trabalhando pro governo e pra Hollywood. Aí ele criou o personagem Mulder. Ah, não. É, tem um filme que o cara fala aí, que é essa é a história. Eu não tô zoando, que o alienígena é bonzinho e tal. Ele fala isso. Eu lembro que eu ficava frustrado com muitas coisas nessa conspiração. Falta evidência. E ela some também, né? Que nos outros casos, né? Apareceu o alienígena, mas ele não é alienígena de verdade. Ele é um humano que tem uma doença deformada que te vira um alienígena. Ou que tá com uma roupa de borracha. É. O único problema da mitologia é que ela ia, nunca chegava nem perto de chegar em algum lugar, né? Pois é, isso é um mal. Isso é uma coisa que todo mundo reclamava. Uma hora cansa, né, realmente. Cansa. Tanto que chegou na sexta temporada e falaram, tá bom, vamos dar resposta pro povo, senão o povo vai embora mesmo, de vez. E é isso que eu digo, que tem, tipo, em Lost também, a conspiração aumenta, não dá resposta, vira uma bola de neve. E no final não deu resposta nenhuma, Lost. Não deu resposta, a resposta foi, todo mundo tá morto no Lost. Arquivo X, pelo menos, tentou criar alguma coisinha. No Arquivo X, eles mataram todo mundo no final. Eu ficava tão frustrado naquela época, porra. Ah, meu Deus do céu. Depois de Arquivo X e Lost, a gente tem alguma outra série que o povo tenha ficado tão maluco teorizando em cima dela? Teorizando, acho que não. Eu não sei, mas eu também não tô acompanhando tantas séries, então eu não sei, viu? Breaking Bad fez muito sucesso, mas a gente discutiu o que tinha acontecido e o que achava que ia acontecer. Teorizar em cima do Heisenberg, do Walter White, a gente não fazia, né? É, não tinha porquê, não tem porquê, né? O do Walter White, a pegada do Breaking Bad é que fazer com que o cara não seja pego, né? É isso, o Breaking Bad. É fazer com que o cara se safe do que ele tá fazendo, né? Teria que ser alguma coisa que tenha a ver com fantasia ou suspense pra ficar teorizando, assim. Não, é conspiração, cara. É alguma coisa, uma conspiração maluca. Uma sociedade estranha, experimentos estranhos, bizarros. Então, talvez um pouco do Fringe, mas... É, eu nunca cheguei a ver Fringe, porque... Fringe eu vi só o comecinho, né, mas... Eu nunca quis ver Fringe por pura picuinha, não. Os próprios criadores do Fringe aí, dizem que é realmente inspiração total em Arquivo X. É, não, se é inspiração, eu quero prefiro ver Arquivo X. É, completamente inspiração do Arquivo X. Eu tenho essas picuinhas, né? Eu vejo assim, Supernatural. Cópia de Arquivo X, cara. Os fãs de Supernatural vão me matar. É Fringe. Ah, é cópia de Arquivo X também. Não, mas Fringe é realmente o cópia de Arquivo X, só que um pouco diferente. Na época eu via tanto seriado que passou assim, estreando, por exemplo, na Fox, que claramente uma cópia de Arquivo X. Tá pegando esse hype do seriado pra ganhar um pouco mais de audiência. Inclusive, tem até um episódio do Fringe que me falaram, né, eu não assisti, que eles comentam sobre o agente Mulder e a agente Scully. Nossa. Eles viram, eles falam que desses dois agentes, que como se eles fossem no mesmo mundo, saca? É, tem um episódio do Friends também, que a Phoebe, ela tá assistindo TV, e aí tá passando uma cena do Mulder e da Scully, e ela fala, beija eles! Beija ela! Beija ela! Pesadaço. Eu lembro, por exemplo, um episódio do Simpsons também, de Arquivo X, que foi um engraçado, um azadaço. Ah, é muito bom. Nós viemos trazer amor. Ele trouxe amor, quebra as pernas dele! Bom, mas a gente tá falando bastante, então, dessa parte aqui de elementos, de episódios. A gente já falou bastante dos personagens principais. Acho que é sempre bom a gente falar um pouquinho também dos personagens secundários. Eu adoro atualmente, sabe? Porque atualmente é a terceira vez que eu tô vendo as temporadas de Arquivo X, né? Eu tô doutrinando minha namorada e tô começando a ver com ela. E aí ela, nos primeiros episódios da primeira temporada, o canceroso, ele só aparece ali no canto fumando. Nunca fala nada. Isso. E ela fica olhando... Quem é esse cara? Por que ele tá aí? Por que ele só aparece falando no telefone? E aí tem aquele episódio que ele vai guardar uma evidência alienígena dentro daquele arquivo enorme que eles têm, não é? Sim, sim. E ele não fala nada e ela fica muito curiosa por saber quem ele é e eu só fico, sabe de nada e não sei. Então, esse personagem, né, a gente chama de canceroso aqui no Brasil, é o Cigarette Smoke Man. Ele foi feito pelo William B. Davis. E assim, o ator, ele tava procurando um papel, né? Só que ele pensava que ia ser um agente mais sênior do FBI, né? E botaram ele pra esse cara, que não fala nada. E, cara, ficou a primeira temporada quase inteira sem falar. Ele fala lá no finalzinho, eu acho, lá na primeira temporada, depois, né? Eu acho fantástico esses personagens, que a simples presença dele já é intimidante bastante. Ele não precisa nem falar quem ele é. Ah, ele tem uma imponência. E no final, esse personagem, a gente nota que ele é o principal, digamos assim, antagonista da série. Ele é um antagonista, mas ele não é um vilão, vilão por fazer maldade, mas ele tem aquele ar de vilão. É, ele não é o Vedizo, né? Ele não é pura maldade. Não. Ele faz o trabalho dele. Ele foi contratado na década de 50 ou foi 60 para ser pau-mandado do governo, ser o hit guy. Isso. E ele faz isso até hoje. Só que conforme o tempo vai passando, ele vai ganhando mais poder dentro, sim, da organização lá que comanda o Olho Negro. É, ele subiu na vida. Então é o seguinte, ele é um cara assim que ele sabe de tudo, sabe os segredos podres do governo. Ele, a gente já falou, ele moldou a história dos Estados Unidos, né? Tem um episódio muito bom da quarta temporada que a gente já falou. É, Meditações sobre um Canceroso. A cena em que ele tá matando o Kennedy, né? Que ele é o atirador, é fantástica, cara. Porque eles mostram a cena real do assassinato do Kennedy e eles vão puxando a imagem, né, para o ponto onde o atirador tá e chega nele. E com um tratamento na imagem que deixa a imagem dele similar à imagem real do assassinato do Kennedy. Eu acho que dá para chamar ele de Illuminati. Também, também. Ele é o Illuminati de verdade. Um cara da nova ordem social, etc, né? Pô, ele moldou o país, ele sabe de tudo e de todos. Ele é o Illuminati. Tem um episódio muito legal que foi escrito pelo ator, né, William B. Davis, chama A Salvação da Humanidade, em Amy, tá? A sétima temporada, que mostra o Canceroso junto com a Scully. Ele mostrando assim, olha, tem as maravilhas do mundo, assim, se você puder encontrar esse cientista, ele tem uma cura pra salvar todo mundo, eu preciso falar com ele. E tava uma coisa maluquice, né, do Mulder, assim, porra, mas você tá se aliando esse cara? Como você tá se aliando esse cara? Não, você tá errado, Mulder? É um episódio muito legal escrito por esse cara, né, William B. Davis. Eu recomendo bastante esse. Você vê, né? Ah, e depois você vê a índole do personagem também. E se você sair do núcleo dos heróis, que não tem como competir com o Mulder e com a Scully, ele é o que tá ali. Sim. Ele é o que chama mais atenção depois desses dois. É por isso que ele é tão, assim, depois do Mulder e da Scully, ele é o personagem mais importante que tem que voltar pro seriado. Mas você tá velho, você já viu? Você viu como tá a foto dele hoje em dia? Ah, lógico, porra. Puta, ele tá... Quem morreu no seriado e eu acho que deveria voltar era o Krycek. Eu acho que ele foi o melhor vilão da história, de todo o seriado. Ele foi um vilão muito foda. E ele era porrador, lutava pra caramba. Era russo, né? Pra começar. Então... O Alex Krycek, ele é um canalha. Ele é um canalha. Outro personagem secundário que é muito legal é o Skinner. Esse é maneiro. O Skinner. Nossa, eu gosto dele. Ele não morre, o Skinner? Não, o Skinner não. Quem é que morre no, na bomba? Tem uma, lembra que tem uma bomba em algum momento e o cara ele fica esperando... num filme, se não me engano. No filme é um agente do FBI que ficou ali esperando, né? Mas ele tinha uma patente alta, não tinha? Tinha, mas ele só apareceu no filme. Eu não sei porque eu achei que era o Skinner. Porque é careca, né? É, pode ser. É isso. Aquele lá era feito pelo Terry McQueen. O Skinner não, o Skinner é diferente. Que é feito pelo Mitch Pilett. O Skinner vai voltar também, cara. E eu sempre fiquei com o pé atrás com ele, sabe? Porque ele começou mal, mas depois ele gostou do Scully da Mulder e começou a ajudar ele. Assim, eu nunca confiei totalmente nele. O Skinner, ele é o diretor assistente do FBI, é o chefe do Mulder e da Scully, onde os dois têm que se reportar. E você é suspeito. Nesse governo aí, onde todo mundo é suspeito, todo mundo é conspiração, aparece esse cara aí, que é o chefe, você fica com o pé atrás, né? Esse cidadão. O que, que ele tá fazendo aí? O que, que ele quer da vida? Por que ele tá falando isso com o Mulder, que a Scully fica aprontando em cima deles? Não, detalhe, inclusive foi ele que contratou a Scully pra desmoralizar o Mulder. Ah, não foi ele. Não foi ele. Não? O Skinner, acho não. Que foi sim. Foi o chefe de sessão, chamado... Não lembro agora o nome. Scott Blevins, alguma coisa assim, né? O Skinner só aparece na segunda temporada. No finalzinho da primeira ele aparece, não lembro direito. Mas é o seguinte, ele é um cara que você gosta. Ele confronta o Canceroso, por exemplo. Ele dá umas tiradas fortes no cidadão. Ele manja alguma coisa, você percebe isso o tempo todo. É, mas ele tem aquela coisa assim, ele tá de mãos atadas também. Ah, sim. Ele tá de mãos atadas em algumas situações. Eu adoro os episódios que tem o Skinner. Nossa, que ele é o foco. Tem um episódio na terceira temporada... Não, na quarta temporada, Não Restou Mais Nada, que o Skinner, ele tem que apagar evidências, né, de um experimento do governo com abelhas. E é muita atenção, né, nesse momento. Só pra fechar uma coisa do Skinner, eu gostei muito desse ator, né, Mitch Pilett também. Eu só sei destacar nisso. Sabe que quando ele foi fazer a audição, né, pra pra fazer o personagem, ele tava de muito mau humor naquele dia. Muito, muito, muito. E o pessoal acreditou que ele tava realmente de mau humor. Tava atuando com mau humor. E contratou ele. Cara, beleza. Aí depois, será que eu revelo que eu tava de mau humor mesmo, pessoal? Melhor não. E ficou assim, foi contratado. Pra quem vai começar, né? Pra quem nunca viu vai começar Arquivo X, é legal prestar atenção que você, ao longo do seriado, você vai ver diversas pessoas que hoje em dia são atores famosos, né? Eu lembro que na primeira vez que eu tava vendo, eu fiquei maluco com o Jack Black, cara, ainda menor de idade. Jack Black. Lucy Liu já participou, Shia LaBeouf, que tá famoso aí pelos Transformers, o Shia Rubik, né, que fez o seriado Monk também, participou de Arquivo X. Também. É que tem que começar de algum lugar, né, cara? É assim, é que a gente acaba notando. Ele virou famoso, aí a gente olha a lista dele. Olha, ele participou desse papel. Olha, maneiro, maneiro também. O Aaron Paul também já participou, o cara lá do Breaking Bad, ele tava aí. E por aí vai, né? O Jesse. Olha só. Apesar que ele lá na nona temporada também, então whatever, né? Ah, faz sentido, ele é novinho pra caramba. Ah, por exemplo, o Jack Black, eu lembro, cara, o Raio da Morte, da terceira temporada. Tem um garoto que tem eletricidade e ele é um amigo gordo do cara. Além desses personagens, né, eu tenho um trio, os Pistoleiros Solitários. Então, eu gosto pra caramba deles também. Eu gostava muito deles dentro do seriado. O spin-off eu nunca vi, nunca me atraí pra ver, mas também o pouco que eles participavam ajudando o Mulder nas investigações, era divertido. Tinha até aquele mais feinho deles que dava em cima de Scully. O loirinho era o mais engraçado. Sim. Na verdade, os Pistoleiros Solitários, eles servem mais, com exceção de um ou dois episódios, eles são mais informantes do Mulder. Conspirar os malucos hackers ficam navegando na Deep Web e mandando os documentos confidenciais que eles acham pro Mulder. É, são aliados malucos conspirólogos, né? Sim. Tem três personagens. Tem o Frohick, que é um baixinho. É o mais engraçado, na minha opinião. Tiozão baixinho, que fica dando em cima da Scully, né? Tem o Langley, que ele é tipo um roqueiro, né? De óculos, loiro, cabeludo. E tem o Byers. O Byers é mais fácil de notar. É o cara engravatado, com aquela barba feita. Ele é o filhinho da mamãe. É bem assim. Ele é o cara que trabalhava pro governo. Só aquela coisa assim de comunicação social que ele fazia. Mas é muito legal ver esse trio interagindo. Tem episódios muito legais que só tem foco neles. Tem um episódio na quinta temporada, os suspeitos em comum, se mostram a origem, como eles se reuniram. Tem um episódio na sexta temporada, o trio inseparável, que estão em Las Vegas, cara. É engraçado também. E tem outros também, nossa. É, e sem falar do episódio que já foi comentado, que eles morrem. É, então, é... Eu fiquei meio bolado com aquele episódio. Ah, não precisava chegar nisso. Eu acho que era desnecessário. Não, mas foi bom. Foi ruim, foi bom. Esse mesmo episódio que você falou, cara, tem uma parte do Langley que ele fala, ele defende o Joe Ramone, sua emoção, né, falando porque o Joe Ramone é um herói. Eu gostei daquela parte e achei muito maneiro. Mas, além desse trio, né, tem um personagem que vale a pena ser citados, que são os informantes do Mulder. Até o momento tiveram três relevantes. O Garganta Profunda da primeira temporada. Que já começou errado, sim, né, porque tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, Garganta Profunda tem e sempre teve uma conotação pornográfica. Olha aí. Mais ou menos. Aqui no Brasil, certeza, mas... Mas o nome dele original era Deep Throat, né? Você joga isso no Google e vê o que é que, que vem. O Garganta Profunda, na verdade, ele vem a referência do informante do caso Watergate, que derrubou o Nixon. É, exatamente. Por isso exatamente, que tem. Então, exatamente. Aquele Garganta Profunda é esse Garganta Profunda que você tá vendo no seriado. Assim, pra quem é americano, sabe quem é o Garganta Profunda. Já conhece essa história, né, do Watergate. Sim. Então, pra eles é comum aceitar esse nome. Aqui no Brasil, que ficou estranho. Garganta Profunda, olha o nome, cidadão. E é normal, porque lá você estuda muito a história do próprio país, né? Então, dificilmente você vai encontrar um cara de um adolescente de ensino médio que ele não saiba quais são todos os estados do país, as capitais, quem foram todos os presidentes. Talvez não todos, porque foi presidente pra os caramba. Os principais lá da... Mas os principais, pô, o Nixon é um dos principais, porque o escândalo em que ele se envolveu foi muito grande. Com certeza. Voltamos aqui pro Brasil. Quais foram os presidentes do período militar? Eu não sei todos. É, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, porra, Figueiredo. Então realmente, você tá certo. Ah, não, mas o Sage não conta, ele já tava acompanhando política nessa época. Ah, mas eu demorei pra ficar lembrando o nome deles, cara. Porra. Ah, não, mas você viu todos subir e descer, cara? Pera aí, como assim? Porra, não sou tão velho assim, caramba. Não, aí realmente, você tá certo em dizer que o pessoal lá nos Estados Unidos, quando houve Garganta Profunda, não associa pornografia, né? Associa direto. diretamente ao Nixon. É, agora, por que esse nome Garganta Profunda? Meu Deus do céu. Podia ser, sei lá, Língua Profunda. Língua, da Língua Profunda. Língua Profunda ia dar no mesmo, cara. Eu acho que ia ser pior, hein? O Linguarudo, não sei, alguma coisa assim. Fofoqueiro, né? Fofoqueiro, é, então. Não, mas aí que tá, mas aí que tá. O Garganta Profunda, apesar da conotação e tal, ele tá um ar mais de mistério do que fofoqueiro. Pô, fofoqueiro é... Meu, legal que esse personagem apareceu na primeira temporada, ele é um informante do Mulder, ele fica atacando e tenta proteger bastante o Mulder, né? E morre rapidinho. Ele tem um certo medo de ficar se expondo, mas ele também ele tenta proteger muito o Mulder. Diferente do segundo informante do Mulder, que ele tem um medo danado, né, de morrer. O negócio foi porque o Garganta Profunda, ele tinha uns ideais parecidos com o Mulder. Isso. E o Garganta Profunda trabalhou nos Arquivos X junto com o pai do Mulder. Isso, o Bill Mulder, né? Isso. Então, e aí a gente é apresentado o segundo informante, que ele não tem nome, a gente chama ele de X, ou Senhor X, porque é uma forma de até contatar o informante do Mulder. O Mulder põe um X, né, de fita crepe na janela e põe a luz ali. E isso eu sempre achei estranho, sabe? Porque, pô, o cara tava stalkeando o Mulder o tempo todo mesmo. Lá, é, devia ter instalado uma câmera ali, né, cara? Porque você tá falando de peixe grande. É, botou o X, era rapidinho o encontro. É incrível, né? Não, não era rapidinho o encontro, não. Era 24 horas pra ele ver o X. Mas é o seguinte, esse Senhor X, né, ele é muito diferente do Garganta Profunda. Primeiro que eu já disse, ele tem medo de morrer. Então ele não vai se expor à toa, porque o informante anterior morreu. E ele tá nem pro Mulder também em alguns momentos. Eu te informo, beleza, tal, porque eu sei coisas. E se vira aí, amigo. Você não sabe nada de mim, e se isso me prejudicar, eu não te ajudo. Ele era parecido com o Mestre dos Magos, né? Nunca falava nada diretamente, sumia sem ele nem ver. Ah, é, também, cara, também. Mas até que eu gostava dele, aquele modo turrão, né? Esse cara, se eu não me engano, ele é tipo um homem de preto, alguma coisa assim. O cara que vai lá pra fazer limpeza, pra matar e tal, né? E foi muito interessante ver depois lá como ele morreu também, né? Exporam ele, ele foi pego no flagra e tal. Então, é que na verdade, na minha opinião, ele é tipo assim, cara, eu tô vendo que tá, vai dar merda em algum momento. Eu tô vendo que tem esse pessoal que pode ganhar e esse pessoal que também pode ganhar. Então eu vou ajudar os dois. Aí eu fico do lado do vencedor no final. Porque ele era muito egoísta, o personagem. Não, ele é, ele é. Então é tipo, a cabeça dele era tipo assim, ó, vou ajudar o Mulder aqui, porque, mano, por menor que seja a chance, se der as coisas der certo pra ele, ele acabar virando o picudo. Ele ia se dar bem de todo jeito. É, ele queria se dar bem de todo jeito. E a terceira o terceiro informante do Mulder é menos relevante, na minha opinião, mas que também acaba se tornando um informante, é a Marita Kovarrubias. Que assim, whatever pra ela, na minha opinião. Whatever. É, whatever. Eu nem lembro dela. Vou lá pro próximo. Eu não ligo, eu não gosto muito dela, não. Ela não se destaca tanto contra os outros dois. É bonita e tal, mas ela é com uma importância. Não acho, não vejo como uma importância de informante. Ela é muito usada também, é um personagem que é usada demais, né? Fora esses personagens, sempre tem alguns outros personagens secundários. Vocês lembram de mais alguns também que gostariam de ser citados? Eu acho que é legal citar também o pai do Mulder, né? Bill Mulder, né? Bill Mulder, porque, mano, ele já trabalhou nos Arquivos X, ele tem uma importância pra mitologia toda. Sim. Do Arquivo X, então é legal falar um pouquinho dele. É, porque ele sabe, né? Ele sabe de coisas que ele não revela pro Mulder. Então, ele é o pai filho da puta. Ele... Porque, mano, ele sabe de tudo que o Mulder quer saber, e ele sabe que o Mulder quer saber. Ele sabe da tal abdução da irmã do Mulder, ele não fala, ele não explica. Cara, que merda. É, então, mas por que, cara, é seu filho? Você não devia ensinar ele pra ele te substituir um dia? Mas talvez porque o cara trabalhou pra agência governamental por tanto tempo sendo doutrinado a não revelar segredos, que ele devia ter essa própria barreira mental pra contar até pro próprio filho. E outro personagem secundário também, que é o que move o Mulder, que é a irmã dele, né? Que... A Samantha Mulder. É. Eu não lembro exatamente, mas resolveu, ele encontrou a irmã? Resolveu num episódio frustrante da sétima temporada, chamada Libertação. Que é, são milhões de clones, né? Não, não, não. Mas foi meio fraquinha a explicação. Eu não gostei. E tanto que me enchia o saco essa parte da irmã do Mulder. Ah, ele achou. Não, mas não é verdadeira. Ah, achou de novo, mas é um clone. Ah, meu Deus do céu. Caramba, quando que vai... É que ficou muito nisso, vai e vem, acabou enchendo o saco. Irrita. Se fosse menos... Irrita pra caramba. É que também a época, tudo não ajuda muito, né? Ah, sim. Era diferente a forma de contar uma história. Pois é. What's wrong? Salt Lake City, Utah. Transfer effective immediately. I already gave Skinner my letter of resignation. You can't quit now, Scully. I can, Mulder. I debated whether or not even to tell you in person. We are close to something here. We're on the verge. You're on the verge, Mulder. Please don't do this to me. After what you saw last night, after all you've seen, you can just walk away? I have. I did. It's done. I need you on this, Scully. You don't need me, Mulder. You never have. I've just held you back. I gotta go. You want to tell yourself that so you can quit with a clear conscience? You can, but you're wrong. Why did they assign me to you in the first place, Mulder? To debunk your work, to rein you in, to shut you down. But you saved me. As difficult and as frustrating as it's been sometimes, your goddamn strict rationalism and science have saved me 1,000 times over. You kept me honest. You made me a whole person. I owe you everything. Colleen, you owe me nothing. I don't know if I want to do this alone. I don't even know if I can. And if I quit now, they win. Então vamos continuar esse podcast e agora eu quero que todo mundo fale de momentos marcantes desse seriado. A gente já falou de alguns episódios que o pessoal gosta, alguns personagens, mas eu queria que o pessoal falasse, assim, alguns momentos que vocês lembram muito bem, assim, em Arquivo X e que merecem ser compartilhados com o pessoal, né? Cara, momentos marcantes é a primeira vez que eu vi, né? Porque eu nunca vi Arquivo X na TV. Isso por volta de 2003, 2004, que eu vi isso falando muito, e eu decidi pegar pra ver do começo. Então, o primeiro episódio piloto, foi marcante porque o episódio me mostrou o que é ver Arquivo X. Eu me apaixonei pelo seriado no primeiro episódio. Você tem o episódio transição da segunda para a terceira temporada, que foi extremamente tenso. Até hoje eu me recordo com muito carinho da primeira vez que eu vi como eu fiquei tenso com esse episódio. Nossa, demais, né? Verdade. E o Home, cara. O Home, tanto pela história como a trilha sonora, foi um momento marcante da série pra mim. E eu confesso que foi marcante também o primeiro beijo. E o único beijo da Scully do Mulder quando eles estão comemorando o Réveillon. Ah, no Millennium. Millennium, episódio da sétima temporada. É, que foi um crossover com o seriado Millennium, foi? Exatamente. Assim, pra quem era fã de Arquivo X, ah, beleza, um beijo. Mas é beijo de ano novo, porra, aquela coisa. Não, mas valeu. Foi... Antes disso, uma temporada passada, tinha um episódio chamado Triângulo, né, que tem uma ótima estética de filmagem, que deram um beijo também, só que não era a Scully, era a Gillian Anderson, mas um outro personagem, né. E era legal aquela estética de filmagem, né. É uma cena assim de que a câmera não para, né? Vai filmando sem cortes. Que está lá no Triângulo das Bermudas, no navio, tinha voltado no passado, o Mulder tava ali, né? E tinha esse beijo também. Mas também não conta, porque não é Scully de verdade. E esse beijo do Millennium também, um beijo de ano novo. Ok, aquela coisinha. O que vale é o final da oitava temporada, um beijão que eles dão. Ah, eu gostei. Porque o momento marcante de Arquivo X pra mim foram os dois filmes. Porque, mano, eu gostei muito dos dois filmes. Por mais que o segundo filme não seja assim tão bom em comparação ao primeiro, blá, blá, blá, blá, mas eu fui ver no cinema, porque eu acho que eu já tinha idade, se eu não me engano, ou entrei de gaiato no cinema, porque eu fazia isso. Mas o primeiro filme só é bom pra quem acompanha a série, cara. Então, o primeiro filme, mano, eu tinha idade pra ver. O que ano saiu o primeiro filme? Eu vi no cinema, eu fiquei maluco. Ah, que ano foi? Que ano foi? 97, 98. 98. Assim, né? Então, eu tinha 8 anos, pô. A primeira coisa que eu fiz essa temporada foi depois do filme. Eu tenho tudo aqui do Arquivo X. Eu tenho todos os blocos e os dois filmes, né? Uhum. Mas eu gostei muito do primeiro filme lá, do menininho caindo no poço lá. Achei muito legal. E o último filme, porque foi uma coisa meio assim. Ah, eu terminei de ver Arquivo X, eu quero mais. Cara, o segundo filme é maneiro, mas eu já sabia que seria nada além disso, né? Ah, sim, então... mas... E um outro momento muito marcante foi quando eu li a notícia que vai ter o Arquivo X de volta, né? Esse é recente. Cara, isso já vinha de vários meses, essa especulação, sabe? Uhum. É, quando explodiu a notícia, meio que dentro do meio do pessoal que curte Arquivo X, já tava sabendo o que ia acontecer, né? E foi uma alegria imensa, cara, em ter coisa nova dele. Uhum, e eu fiquei. É muito foda você acompanhar o David Duchovny e a Gillian Anderson no Twitter, sabe? Os dois interagindo. Eu espero que ela volte a ficar ruiva. Não sei. Mas ela é ruiva natural, não tem jeito de voltar a ficar ruiva. Não, mas ela tá atingida a loira. Ah, verdade. Eu quero ela ruiva, eu não aceito ela não ruiva. Aí eu não sei, cara, de momentos marcantes tem muita coisa marcante. A estética de Arquivo X, cara, eles tentam fazer uns experimentos e algumas estéticas de episódios são demais. Tem um episódio do Prometeu pós-moderno, da quinta temporada. Verdade. Que eles estão simulando um filme de terror. Década de 40, né? Da década de 30, 40. Tem tipo um Frankenstein. Muito bom, muito bom. E teve um final bonito. Esse teve um final bonito. Tá bom. Eles no show da Cher. Eles lá dançando, feliz da vida. Cara, e o episódio que o Mulder finalmente entra na área 51, quando ele troca de corpo lá com o cara que trabalhava lá. Ah. Puta! E ele dança de cueca no espelho. O cara que trabalhava na área 51 entra no corpo dele e começa a pegar todo mundo da agência. Ele fica dando em cima da Scully. Ele botou um colchão d'água no quarto do Mulder, que nem tinha quarto aquilo. Tinha um espaço de bagunça lá. Virou um quarto. Eu só fico imaginando a alegria dele de estar ali, tá ligado? Porque o cara devia estar feliz pra caralho. Só que ele não podia... Não, e nos dois, o Mulder era maluco pra descobrir a verdade. Ok, ele tava na área 51 com as Trash. E o outro cara era um gordinho, infeliz com a vida que tinha, infeliz com a esposa. E aí tava no corpo de um agente bonitão, forte, e começou a passar o rodo. É certo ele, não faria a mesma coisa? Porra! Ele dando em cima da Scully, a Scully assim, esse cara não é o Mulder. Tá coisa errada, tá bizarro. Aí ele botou aquele colchão d'água e tal, nossa. Aí depois desse negócio do colchão d'água, eu lembro que depois teve uma consequência, um episódio chamado Segunda-feira, que tem repetição de datas, que repete o colchão d'água do Mulder furou, infiltrou o teto lá da vizinha de baixo, não tinha dinheiro, teve que pegar o... Esse é aquele episódio que o foco não é no Mulder nem na Scully, é nos dois caras que querem roubar o banco? Exatamente. Pô, esse episódio é legal pra caramba. Que fica repetindo todo dia, assim, toda segunda-feira, que termina com o Mulder e a Scully, um dos dois morrendo na explosão do banco, e aí o dia repete. É maneiro, eu gostei desse experimento que eles fizeram, né, episódio. Tem aquele episódio que eu falei, o medo, né? O baseado no Cops, que eu achei uma estética muito boa. É muito bom. Tem uns episódios dirigidos pelo David Duchovny que eu gosto. Tem o chamado Antinatural, que tem um alienígena que se apaixona pelo beisebol. Eu achei muito legal. A Gillian Anderson já dirigiu um episódio também que dá uma aprofundada no romance dos dois. É, chamados Todas as Coisas, né? Da sétima temporada. É bem bonito. E você termina aquela impressão, Mulder, que eles dormiram. Dormiram assim, fizeram sexo ou alguma coisa parecida. Tentar implicar isso. E os fãs ficaram malucos. Mas sabe que eu acho que não? Porque quando... Esse é aquele episódio do navio? Não. Não, o que eles voltam na época do nazismo também é muito massa. Esse é o triângulo, hein? Mas, vê, eu acho que eles não dormiram ali. Porque quando mostra a tomada, ela tá embaixo dos lençóis e o Mulder tá em cima. Eles não estavam dormindo de conchinha. Eu sei, mas a primeira cena é assim, é um Scully botando a roupa, né, vestindo, né? E tá um cara lá deitadão na cama, sei lá. Ah, intimidade de amigo. Quando é amigo, você troca a roupa na frente do outro. Mas você joga isso nos fãs que tava com aquela tensão danada de querer que os dois ficassem juntos. Meu Deus do céu, eles dormiam. Não, na verdade eu tô tentando defender o meu lado, mas porra. Eu tô tentando defender o meu lado. Ele fica ali deitado e resistindo de boa com a Scully, parabéns. Agora, os dois não podem ficar juntos, realmente, em alguns momentos. Tem um episódio na sexta temporada chamado Arcadia, que mostra o Mulder e a Scully numa investigação que eles fingem que são casados, morando em condomínio. E você vê que os dois têm uns problemas pra ficar juntos. O Mulder fica dando em cima da Scully de alguma forma. Mulher, eu quero a minha comida agora. Tá, Mulder. Tá, deixa pra lá, viu? Eu achei muito engraçado esse episódio. Fora que tem mais um monte de outros episódios. Tem uns vilões marcantes também. O Jim Toon, já falei. Tem um cara chamado Robert Modell, que é um cara que consegue causar uma hipnose nas pessoas só com a voz. E é excelente. Cara, se eu não me engano, tem um episódio também do Supernatural inspirado nesse cara, que ele consegue convencer as pessoas a fazer o que ele quiser. E esse cara apareceu em dois episódios de temporadas diferentes, cara. É um vilão muito marcante. Tem o Donnie Foster, que é um cara que gosta de cabelo, assim, fica atrás da Scully, Scully fica desabando de choro. Agora, se eu vou falar de episódio marcante, eu tenho que citar um cara, é um roteirista chamado Darren Morgan. Você tem que ir atrás dos episódios dele, que são um humor sádico muito forte. Quatro episódios, um chamado A Fraude, na segunda temporada, que mostra um Mulder e Scully investigando um circo de horrores bizarros, e eles estão ali naquele mundo bizarro lá de pessoas estranhas, né? Tem o Repouso Final de Clyde Brockman, que ganha prêmios. A Guerra das Baratas, que tem um monte de gente surtando por causa de baratas espaciais. E o Joel Chang do Espaço Sideral também. É maneiro. Tem que ir atrás desses 4 episódios. Eu recomendo sempre. Ah, tem eu gosto daquele episódio do Homem Câncer. Então, o Homem do Câncer, que... Ele é meio bostinho esse episódio, mas eu gosto. Ah, mas ele foi marcante pelo seu final. Ah, sim. Mas é bizarro. Não, eu acho que vale a pena ser visto. Vale a pena ver todos. Sim, mas é isso, cara, que eu ia falar. Então, vários momentos, vários episódios marcantes, pode ir atrás dos mitológicos, na boa, e esses do Monstros da Semana que eu falei, que vale a pena ir atrás. A parte mitológica faz mais sentido se você realmente ver a parte do piloto, né? Sim. Mas hoje em dia, cara, não existe mais você pegar uma série, ah, vou ver episódios aleatórios, sabe? Acho que você faz isso só com chave, com um maluco no pedaço, mas você vai começar a ver Arquivo X, você vai pegar do início, velho. Vale notar, tem no Netflix. Arquivo X completo. Tem. Netflix, me patrocina. Tá em inglês com legenda em português. Vale a pena assistir. Vai lá, assista. Tem tudo. Vocês preferem Arquivo X legendado ou dublado? Cara, eu sou roots. Eu vi na época da Record. Então, eu sou muito acostumado com a dublagem, né? Em português. Mas eu também vi outra parte também na Fox que tava em inglês. Também consigo ver inglês também. Eu vi tudo. Eu gosto dos dois. Legendado e dublado. Tanto que lembra que eu falei que eu peguei, vi na íntegra e tal. Eu vi legendado. Depois, quando eu fui deixando rodando e revendo, eu vi dublado. Porque daí eu podia ver e prestar atenção em outras coisas mesmo. Tempo, então eu gosto dos dois. Eu só vi legendado, então fico com isso pra mim mesmo. Eu já vi algumas cenas, né, trailer no YouTube, dublado, e não me acostumo, não dá. Mas é só uma questão de hábito mesmo, né, não foi a primeira coisa que eu vi, a primeira coisa que eu vi foi legendado, então eu não ia me acostumar com dublado, não. Cara, esse negócio de hábito, como eu vi na época da Record, os títulos dos episódios de Arquivo X pra mim são em português. Se você vai falar pra mim um título em inglês, cara, eu fico pensando, qual é esse? Qual é esse? Ah, em português é esse. Ah, então eu já sei qual episódio que é. É. Buga meu cérebro se você falar o título de Arquivo X em inglês. E não é esse da primeira até a quinta temporada, que eu vi tudo na Record. Sabe o que é isso? O quê? É velho. Porra, cara. Não tenho culpa que eu nasci bem antes de vocês, né? Então... Scully? Mulder? Bom, a gente já falou bastante coisa de Arquivo X, né, galera? Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês vão atrás com tudo que a gente já falou, né? Então vamos para as nossas considerações finais. Tentar falar por que Arquivo X é importante para cada um. A experiência que cada um teve assistindo Arquivo X. Bem, eu sempre fui meio maluco desde criança, né? Desde que eu era pequenininho. Aí quando eu vi aquilo, minha cabeça explodiu. E é muito bom. Tipo, o roteiro, como eu falei já antes, tem umas formulazinhas. Às vezes é chato essa formulazinha, sabe? Mas tem que levar em consideração que era uma outra época, a forma de narrativa era diferente. Hoje em dia, usar tipo, a fórmula lá do primeiro não funcionaria. E tipo, o pessoal ia achar muito chato, a grande maioria, né? Mas vale muito a pena assistir, é bom. E mesmo que você não goste tanto, vale a pena assistir até como referência. Porque você vê as séries novas hoje, muitas coisas foram inspiradas, como o Fringe foi inspirado, tem inspiração. O De Acordo com o Seiji Supernatural, mas apesar de não concordar muito, né? O Armazém 13 também foi bastante inspirado, ele tem tipo um peso muito forte em relação a isso, e isso só fortalece mais pra você conhecer, e é isso. Cara, vamos supor que estejam ouvindo pessoas que nunca viram Arquivo X e possam ter se incomodado com a quantidade de spoilers, né, que foi dado aqui. Mas, cara, por exemplo, pegando as palavras do Michael Kelly, que é aquele ator que faz o Doug no House of Cards, num vídeo que ficou mega popular semana passada, em que ele fala da questão dos spoilers, né, por exemplo, que não importa você saber que o Frank Underwood chegou à presidência dos Estados Unidos. O que vale é a caminhada, é como ele chegou lá. Então, por mais que a gente tenha dado spoiler de Arquivo X, cara, são centenas e centenas de episódios, cara. A gente não falou 1% do que é o seriado, só. A gente só expôs a paixão da gente, que é o que você deve levar em conta. E Arquivo X se encaixa como aqueles filmes essenciais. Até filme que você pode achar chato, mas você tem que assistir aquilo pra você entender o que é cinema. Então, você entender o que é seriado, como funciona entrou nas séries hoje em dia, você tem que ver Arquivo X também. E, claro, Arquivo X é a série do meu coração, é a minha série preferida de todos os tempos. Eu não posso dizer que é a melhor da história, mas é com certeza a melhor que eu já vi e que eu provavelmente nunca vou cansar de ver. Vou mostrar pros meus filhos, vou mostrar pros netos e sempre vai ser uma coisa fantástica. Porra, vai ver Arquivo X. Concordo, gênero, número e grau. Eu tenho que dizer assim, se eu me considero nerd, é culpa do Arquivo X. Porque eu fiquei muito vidrado com o que eu vi e com as coisas que eu fui atrás. Aquele espírito conspirólogo que eu tive por muito tempo, hoje em dia tá baixinho, mas eu gostava bastante. Eu fui atrás, então, de outras coisas também. Eu fui interessado com outras séries, outras histórias também por causa de Arquivo X. Eu lembro que eu comprava na época uma revista chamada Sci-Fi News, que falava de vários seriados, né? E o foco principal era Arquivo X e seguia conhecendo outras coisas também. Foi uma série muito importante, assim, no meu coração, na década de 90, que eu tava entrando na adolescência, era pré-adolescente, na verdade, então tava começando a conhecer mais o mundo direito, e você conhece muito como essa obra magnífica. Que é uma referência danada, né, com o que você vai ver posteriormente, mais na década de 90, anos 2000, etc. O grande legado que ela gerou, a estética que ela criou, os elementos que ela introduziu. Cara, na boa, pode não ser o melhor seriado do mundo, mas é um seriado de grande impacto. Um grande impacto que redefiniu um pouco a TV mundial. É, foi uma revolução no método de fazer seriado. Sim, como eu já disse, ele tem um legado muito grande. Nossa, muitas séries que se baseiam, sugaram um pouco do Arquivo X, se inspiraram nessa série, né? Com, já falei, elementos de investigação, a parte sobrenatural, a parte forense, a deduções, conspirações, etc. Se você for ver até a CSI, pode ter um pouquinho disso, cara. Um pouco de elementos forenses de investigação, etc. E não precisa ser, como eu já disse, só coisa sobrenatural. Não precisa ser, não. Tem de tudo. Tem de tudo. Então é uma grande série, sim. Ela é um pouco mais velha. Eu entendo as pessoas que são mais jovens agora e não querem assistir essa série, porque ela tá um pouco datada em questões tecnológicas, né? Se você comparar com o que tem hoje em dia. É, realmente. É. Porque tem momentos que você vê a Scully com um notebook que era do tamanho de uma mala, as roupas dela, o cabelo, os celulares. Realmente, não tem como não datar aquilo. Mas se você ficar focado na história, e a mensagem na história, e as tramas, e aquelas enrolações todas, tem seus pontos positivos. No começo, sim, nas primeiras temporadas, até a quinta alegria, um crescente danado que tem que ser visto. Depois foi ladeira abaixo, foi caindo, oitava, nona temporada, são tristes. Mas mesmo assim, estão assistíveis. Dá pra assistir. Assistam. Dá pra assistir. Não pegam o mesmo espírito que tem o anterior, mas assim, pode ser visto. A fase decadente de Arquivo X ainda é melhor que muita história atual, hein? Nossa, é verdade, cara. Mas mesmo assim, é uma série que então é muito marcante. Marcante pra uma galera e marcante pra mim. Eu queria há muito tempo gravar um podcast de Arquivo X. Velho, eu já disse, desde que a gente inaugurou esse site, eu queria gravar um podcast de Arquivo X. É um podcast que eu tenho que ficar marcado na minha vida. Eu quero gravar, eu quero editar essa porra, eu quero lançar e eu quero ver o feedback da galera. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado muito desse podcast de Arquivo X. E eu queria agradecer a presença aqui do Thiago Miro, né, que participou desse podcast, topou participar, fanboy dessa série também, que eu sei. Muito. Então eu queria agradecer ao Thiago Miro e, por favor, você faça o seu jabá. Muito obrigado, cara. Eu sou um fã maluco de Arquivo X, eu sou um believer, e se eu não morasse no Nordeste num calor de 35 graus, eu até andaria ali, sobretudo, na rua. Nossa. E eu venho do mundopodcast.com.br, que é onde tem um material tanto pra quem quer ouvir podcast, como pra quem quer discutir e pra quem quer criar podcast. E, por favor, gente, não confie em ninguém. Trust no one. Bom, então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mandem e-mails, comentários, curtam-nos na fanpage do Facebook, sigam-nos no Twitter. E acho que é isso, né? Acho que é. Lembrando, links na postagem, gente. Sim. Então, galera, valeu e falou. Até mais. Falou. Eu acredito. Eu quero acreditar. Caixa de entrada! under city lights. This feeling's got the best of me. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. Aqui é o Bira. Olha aí, beleza, diretamente dos States. Aí, como sempre. De novo. Esbanjando... É, quem esbanjou foi você, eu não falei nada. Não vem botar com o filme, não. Tá bom. Só porque eu tô indo pra Califórnia trabalhar lá, não quer dizer nada. Olha aí. Ah, meu Deus do céu. Pena que ainda não é época da Comic Con, mas deixa pra lá, vai. É, mas não adianta, eu não consegui pegar ingresso, é muito difícil, quase impossível, na verdade. É, maravilha. Bom, mas pra quem não conhece o nosso site, acesse o www.projetoxpodcast.com.br. Pra quem quiser mandar aquele e-mail gostoso, contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E siga a gente no Passarinho Azul, Twitter, @projetoxpodcast. E hoje vai ser um CE bem mais curto, olha que legal, né? Feedback do podcast do Demolidor, a queda de Murdock. Vamos lá. O primeiro e-mail é do Lucas 2011. Demolidor, a queda de Murdock, com certeza é um dos temas que eu mais esperei no Projeto X. Essa HQ, em conjunto com outras, como A Última Caçada de Kraven e A Piada Mortal, me fizeram levar quadrinhos de uma maneira mais séria, quando eu era apenas um leigo nesse mundo. Além do fato de ser uma das HQs que me fizeram achar o Demolidor um dos meus heróis favoritos. Será que seria pedir demais um cast sobre Demolidor, Diabo da Guarda? Olha aí. É, tem que falar com o Sr. Rhodes, né? O cara ocupado. Então, essa realmente eu não sei. Eu não sei a resposta. Nem eu, cara. Eu não tenho a resposta pra isso também, não. Cara, eu acho que eu não li essa revista, não. Eu não me lembro de ter lido, viu? Mas isso aí tem que perguntar pro Rhodes, cabeça, ver se eles topam também, né? Mas a queda de Mordo, que com certeza é um tema que eu também tava esperando pra caramba, viu? É um tema muito legal pra se escutar. É um ótimo HQ. E aí entrou no hype do Netflix. Oh, yeah. Patrocina, gente. Patrocina Netflix, porra! Cara, e é muito boa essa revista mesmo. Recomendadíssima, viu? Pra se ler. E aguarda aí que tem mais esse podcast de quadrinhos vindo aí com outros grandes personagens, tá bom? Sim, sim. O Sr. Rhodes voltou ativo. Um pouco. Mas valeu pelo teu e-mail, Lucas 2011. O próximo e-mail é do Thales B. E aí, pessoal, sou o Thales B, tenho 21 anos e sou do Rio de Janeiro. Aê, idade e cidade, parabéns, pontinhos pra você, porque eu quero. Olha aí, que bom. Em terra de Murdock, Nick Fury é rei. Concordo. Faz sentido agora. Essa frase, né? Faz bastante sentido, viu? Né? Já conheci o Demolidor há bastante tempo, só que nunca tinha lido nenhuma HQ dele, até conhecer A Queda de Murdock, quando saiu pela Salvat. O HQ me conquistou. Apesar de já saber bastante coisa da história antes mesmo de ler, acabei ficando muito impressionado. Gostei muito de ver como é retratada a habilidade do Matt, seus sentidos muito mais aguçados e seu lado religioso. Isso é fascinante. Sim, concordo. O Rei do Crime foi realmente muito bem construído pelo Miller. Um verdadeiro vilão. Aterroriza de verdade. E por falar em aterrorizar, aquela enfermeira, quando li umas cenas dela, eu acabei caindo no sono. Por fim, sonhei que ela invadia minha casa querendo me matar mais gente. Você viu o tamanho dela? Você viu o que ela faz na história? Eu Porra, vi. Que medo. Agora, só espero que a série da Netflix, na sua segunda temporada, tente adaptar essa bela história. Todos nós tentamos. Todos nós esperamos. A Netflix não vai falhar conosco. Ela não, olha nunca aí, falha. Olha aí. Daqui a pouco vem a série lá da Jessica Jones. Vamos ver, né? Cara, deve ser bom também. E do Luke Cage, cara. Tô esperando a série do Luke Cage loucamente aqui. Punho de Ferro também, um dia vem. Oh, Punho de Ferro, grande Punho de Ferro. Olha aí, que maravilha. Foram todos adiados. Acho que os defensores, eles foram... Se você escrever no Netflix lá, acho que Marvel ou é Daredevil, você aparece todas as séries que estão vindo, assim, né? Sim. Tipo, Luke Cage, Punho de Ferro. E os defensores foi adiado porque eles renovaram o Demolidor pra uma segunda temporada. Olha, que legal. Maneiro. Eu só quero ver o Demolidor na Guerra Civil. Vou ficar muito feliz. Você sabe que o cara tem contrato pra entrar no MCU, né? É, ele tem contrato, mas ainda não sabe se ele vai entrar. Isso aí eu não sei também. Enfim, né? Mas valeu também pelo teu e-mail, Thales B. Esse e-mail me marcou, cara. Foi bom, hein? Foi bom. Pelo excesso de vírgula. Olha aí. Bom, o próximo e-mail é do Rafael Taira. Curti muito esse episódio essencialmente masculino. Ficou muito bom esse cast sobre o Salamo, que... Opa, quero dizer, o Demolidor. Acho que só o Sandy entendeu essa. E eu confesso que eu não entendi, cara. Salamu? Quem é Salamu? Eu não lembro quem é Salamu. Tem alguma coisa japonês aí? Sei lá, deixa eu ver aqui o que tem no Google. Salamu. Google, Salamu. Vamos lá. É um lutador de boxe, pô, te chamou de velho, isso aí. Pô, eu não vi esse desenho, nossa senhora. Nossa, tem até um filme, é o quê? É um kickbox, é tipo um K1. Nossa, que chute bonito, o joelho dele virou ao contrário. Um chute desse não tem como sobreviver. Ah, o que ele tá falando? Salamu ou Demolidor, uma série de mangá e anime. tá, sobre um lutador de kickboxer. Olha aí o trocadilho, olha aí o trocadilho. Tá bom, tá bom. Agora eu saquei. Gostei do enredo e tem uma história bem construída. Legal que a história conta a renascença do Demolidor. E esse podcast foi lançado no mês da Páscoa do Renascimento de Cristo. Seus movimentos foram friamente calculados ou apenas coincidência? Cara, isso foi coincidência total. Na boa, só isso. Eu acho que eles nem pensaram em Páscoa na hora de gravar e lançar esse podcast. Sei lá. Eu acho que não. Bom, essa história desse quadrinho do Demolidor eu não conhecia, apesar que já tinha ouvido falar que ele tinha duas histórias muito boas, e essa é uma delas. Sim, com certeza. Eu acho que é a melhor história do Demolidor, na minha opinião. Na verdade, na opinião de muita gente. Assim, fora a série da Netflix, eu meio que nunca li Demolidor, assim, não tive muito interesse. Então, meio que eu não sei muito. Assim, eu sei que eu sempre achei ele, assim, muito foda, né? Sim. Mas eu nunca tive coragem de pegar. Como eu falei, assim, eu leio mais coisa da Vertigo mesmo. Uhum. Mas que eu gastei $400 de HQ aqui nos Estados Unidos, eu já tive que mandar uma porrada pra casa. Olha aí. Eu comprei Eu Vampiro todinho, assim, de uma porrada só. Que foda, hein? Pô. Eu fui lá na Acme Store, lá em Orlando. Olha. Babaca. Babaca. Eu fui lá na Acme Store, gastei $400 de quadrinho, meu filho. Desculpa. Tá bom, tá bom. Eu fui só pros Estados Unidos só pra comprar quadrinhos. Toma vocês aí, mortais. No final de semana. Não, mas assim, é a melhor história do Demolidor, eu acho. Então, vale essa história, que é muito boa mesmo. Se você já acha, eu confio. Aliás, nunca li um quadrinho do Demolidor. A única coisa que conheço do Demolidor é de um arco de um desenho animado que passava na TV Globinho entre 2000 e 2004, onde ele e o Homem-Aranha juntam forças para lutar contra o Rei do Crime e o Rhino, em mais ou menos 10 episódios. E eu lembro desse episódio que eu vi. É muito legal também. Que mostrava que todos os relatórios que ele fazia na profissão de advogado, ele fazia em uma máquina de escrever, o que resolve o mistério de como um cego escreve se ele não vê a forma das letras. Ah, mas é assim mesmo, é uma máquina de escrever. Caramba. Normal, velho. Ele não precisa saber a forma da letra pra saber o som que ela faz. É, computador também, whatever. Sim. Pô, bom. Nada a ver. Acho que o cara escreve à mão? Caramba, não é assim. Aí seria complicado. Eu também acho que não é tão fácil assim, né? Espero mais cast de Demolidor durante o ano. Olha aí. Para fechar uma piadinha, o Demolidor perdoou a ex porque ele não viu ou assistiu os pornô que ela fez. Oh. Meu Deus do céu. Piada horrível. Nossa. Piada foi uma porcaria, o Rafael Taira. Ai, ai, ai. Eu acho que tinha que ser censurada só pro sofrimento da plateia ser menor. Mesmo assim, obrigado como sempre, senhor Rafael Taira. Pois é, e ele termina aqui. Eu também quero sugerir um outro tema de cast, que é sobre CSI Miami ou CSI Las Vegas, ou um abrangendo os dois. É, não vai rolar. Eu não gosto tanto assim do CSI, não. Não entro nesse hype. Não, não vai rolar. Eu não entro nesse hype, não. Eu só gosto daquela cena que ele bota o óculos e tem aquele gritinho. Yeah! Eu acho bonzinho, mas nem tanto também, viu? Já me cansei dessa série. Eu prefiro uma série de Law and Order. Olha aí, olha aí. Law and Order é muito melhor. Valeu aí pelo e-mail, Rafael Tari. Enfim, valeu. Nosso próximo e-mail é do Vitor Nitro. Seu nome foi Nitro, você é muito bolado, cara. Ah, não é não, que merda. Vitor dos Santos Farias, 15 anos, estudante, ou seja, Madal. Santos, São Paulo, parabéns, ele botou e-mail, cidade, só faltou CEP, cartão de crédito dos pais, código de segurança e data de validade. Você é um cara muito honesto aqui, muito tempo que eu não escuto o Projeto X. Olha aí. E aí, não sei se a galera tá botando idade e cidade, então não dá pra puxar a orelha nesse. Alguns botam, outros não. É, tipo assim, botam um sim ou não, né? Mais ou menos isso, verdade. Então vamos lá. Bom dia, pessoal do Projeto X Podcast. Ouço o podcast de vocês desde o episódio 128, CDZ da Joeira. Olha aí, começou bem. Por indicações diretas do meu amigo Batata. Aê, Batata. Valeu, cara. Aê, Batata. Como é a primeira vez que escrevo, vou falar rapidamente sobre alguns dos episódios anteriores. Então vamos lá. Episódio 130, Supremos. Muito bom. Estou até hoje procurando um lugar para comprar as HQs. Olha lá, compra da Salvati, cara, que são muito... Da Salvati, sim, eu ia falar isso. Episódio 131, Gintama. Conseguiram me fazer assistir esse anime incrível que mal conheço e já considero pacas. Ele escreveu tantos, mas eu tive que botar pacas. Isso é coisa do Kuroki. Tá bom. Meu episódio favorito, por enquanto, é o do suporte. Olha aí, que maneiro. Episódio 133, Manias. Poucos episódios de podcast conseguiram ser tão engraçados assim. É bom saber que as outras pessoas têm manias tão ou mais malucas quanto as suas. Caramba, ele escreve muito bem, velho. Tá bom. Cara de 15 anos escreve melhor do que gente que já tá trabalhando há 30. Eu tenho a mania mania de chamar... Não é? Ele não escreve bem, tá velho? Muito bom, hein? Eu tenho mania de chamar a pessoa até que essa olhe para mim antes do que eu fale a frase. Porque senão não parece que ela não está me escutando. É, eu tenho essa parada também. Às vezes eu repito a minha frase. É isso? Não, eu não repito mais. Eu parei. Ah, eu ainda faço isso. Tipo, eu falo com o cara, se o cara tá fazendo outra coisa, eu falo, ei, beleza? Ele, ah, entendi, sei lá o que, velho, eu não repito mais. Não fode, não fode, eu não repito. A queda de Murdock. Como não li a HQ e não adentrei a zona de spoilers, não pude ouvir o cast todo. Mesmo assim, foi um bom episódio. Legal. Tipo a Dri com cabeça. Ah, caralho. Melhor... Ah, essa merda já deu que tinha que dar. Você fala isso pro cabeça, ele dá risada, a Dri, ela quer matar todo mundo. É, cara, deixa o amor dos caras fluir. Vocês ficam fazendo pressão, não vai rolar, velho. Esse negócio tá indo longe demais. Tá tomando proporções já. Gostaria de pedir também um episódio sobre Samurai X. Pode ser sobre o anime, o mangá ou o filme, que são incríveis. Então, Vitor, a gente já tem um podcast, né? É o 24, o Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Sim, só que aí, nesse caso, a gente, além de falar do anime e dos personagens, a gente falou da história do Japão naquele momento, cara. Sim, teve todo o envolvimento histórico. Então, a gente já fez um podcast de Samurai X. E eu acho que foi ofensivo porque não me chamaram e eu considero o Rurouni Kenshin, tipo, um dos melhores. É muito bom mesmo. Coisas assim, fodas. Tipo Cowboy Bebop. Se rolar um podcast Cowboy Bebop, eu toco fogo no site. Olha aí, que beleza. Muito obrigado, senhor Vitor, por mandar o seu e-mail delicioso, bem pontuado, bem escrito. Tem um ou dois erros, mas a gente engole. Sabe por quê? Porque você escreveu muito bem comparado a todos os outros e-mails que chegaram hoje. Olha aí, jogando na cara dos outros. Não, não faz isso. Eu jogo. Não. Coitado. E só tiveram dois e-mails que me tiveram ter orgasmos literais. Tá bom. Acho que foi o do... Eu lembro que o cara tinha um nome em japonês e o outro foi de uma mulher. É, eu não lembro das pessoas, mas eu lembro que teve. Mesmo assim, muito obrigado pelo seu e-mail, muito obrigado por participar, comparecer, incentivar a pesquisa, que é nome, idade, cidade. E continue mandando e-mails, continue escutando podcast. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Batata, por indicar. E, senhor Seiji, valeu pelo teu e-mail. Continue, porque eu tô com uma fome. Bom, Batata. Bom, continuando, né? Vamos falar então as pessoas que chutaram e acertaram as dicas. Quem acertou foi o Lucas2011, o Parker, o João Vitor Gomes, o Pablo Neves, o Thales B, o Rafael Taira e o Vitor Nitro. Os seus pontos foram computadorizados pelo RH. Ideia que tá tudo lá, tá tudo certo, tá tudo em dia. Beleza. E nós vamos mandar aqueles abraços gostosos e apertados por trás para o senhor Rafael Taira e nosso querido Antônio Pereira. Então, valeu, galera, que comentou no podcast. Fechando, né, vamos falar então das dicas. Pra quem ouviu o podcast agora, né, foi um podcast sobre Arquivo X. Meu Deus do céu, foda. Arquivo X, cara. Pô, eu fiquei muito triste de não ter participado desse cast, não tinha como. Cara, você tava viajando. Eu acho que eu tava viajando na gravação. Você tava viajando, cara. É, eu tava em Boston. Desculpa. Você tava com a sua irmã viajando pra Disney, na verdade. Enfim, né? As dicas, então, foram Conspiração, FBI e Fox. E por que Arquivo X está relacionado a isso? Porque Arquivo X é uma história com a sua linha principal, ela segue sobre conspiração. Conspiração! Do governo, alienígenas, militares. Isso. FBI, são dois agentes do FBI que trabalham nesse departamento chamado Arquivo X. E Fox é um seriado que passou na Fox. Ou senão o nome do agente. O protagonista também, o Fox Mulder. Mulder. Fox Mulder, então. Muito bom, cara. Esse cast aí eu até tava escutando antes de... É porque acontece, eu só tenho tempo de escutar agora quando eu tô tomando banho. Uhum. Ficou muito bom, cara, Arquivo X. Gostou, né? Como eu amo Arquivo X, velho. Eu tava vendo aquele episódio recentemente, o Lazarus. Eu sei qual é. Que é do cara. Oh, é muito bom, velho. Muito bom. Pra gente finalizar tudo, meu querido Sage, as dicas da próxima semana são Nova York, Gordon Ramsay, Stick. Olha aí, dicas do Tenshi. Então vamos lá, vamos ver. É isso, cara. Você vai ter que tirar aí, você vai ter que entender as paradas. Você vai ter que entender. Na dúvida, você xingue o Tenshi, se não acertarem. Se não acertar, velho, tô nem aí. Ninguém vai ganhar ponto nessa, não. Enfim, né? Valeu, galera, por terem mandado e-mails, comentado, acompanhado esse cast de entrada. E alguma mensagem final, Tenshi? Amo todos vocês. Mentira. Tão verdadeiro quanto uma nota de R$3, vai. Tá bom, velho. Mesmo assim, muito obrigado por enviar o e-mail, como sempre. Obrigado por escutar eu e o Sage novamente no caixa de entrada. Continue assistindo o Projeto X Podcast. Dê o seu like no Facebook. E não tenha vergonha, mande seu e-mail, que mesmo a gente reclamando da sua ortografia horrível, nós vamos ler ele. Falou, gente. Falou, gente. Até a próxima. Fui.